Ok, seja bem-vindo ao BRCast, seu podcast brasileiro de Magic. Comigo, Vitor MP. E com Felipe Grillo. Isso aí. Bom, vamos, já que é o nosso primeiro podcast, né, nos apresentar. Pode me chamar de MP, nós somos aqui da São Paulo capital. Eu jogo Magic desde 96, mais ou menos. Parei e voltei diversas vezes. E sou fã de Limitado e de Cubo. Sua vez, Grillo. Bom, eu sou o Grillo, conhecido como Grillo. Aqui me chamam de Garibaldi, mas eu odeio esse, quando me chamam disso. Ok, too much detail. também sou da capital. O MP não falou, mas somos veneráveis estudantes da USP. Veneráveis, adorei isso. Você já se formou? Não lembro. Já me formei. Mas ainda sou estudante, né? Mestrado é estudante. Aí fode. Eu pretendo me formar em Química este semestre, se possível, se as luzes forem boas. Bom, eu jogo desde me rodi em Dark Steel, mais ou menos. Joguei por mais ou menos um ano, depois parei, só fui voltar lá por a Lara Reunida, quando entrei na faculdade e vi a galera lá jogando. Aí eu tenho um histórico não muito impressionante. Eu fiz dia 2 num GP, fiquei em nono num PTQ. Eu gosto muito de jogar com o cubo do MP. Não esqueça sua carreira de juiz, né, Grilo? Ah, sim, como não esquecer, né? Eu sou um ex-juiz nível 2, tive que voltar a ser um mero mortal por motivo de força maior. Mas vai voltar, né, Grilo? Se der, eu volto. Mas mesmo não sendo juiz, ainda me orgulho de manjar pra caralho das regras. E tamo aí pra isso. Você é o compasso de regras aqui do nosso podcast. Qualquer dúvida vai pra você, tenha certeza disso. Acho que o ouvinte pode... Oi? Desde que a dúvida não seja sobre formar bando. Essa é uma porra que eu não quero responder, viu? Eu joguei muito com formar bando. Mas enfim, eu acho que o ouvinte pode ficar tranquilo, nós não somos super prós, assim. Eu também tenho um histórico bem tímido, comecei a jogar competitivo há 10 anos, um pouco menos, e acho que o maior título que eu tive foi vencer o time do PV e do Willy Edel. Sim, eu lembro. No GP. Nunca GP, fui no Pro Tour, cheguei GP. Perto de ir pro Pro Tour, cheguei perto de fazer top 8 em alguns PTQs, mas foi só isso. Mas acho que pela experiência a gente consegue contribuir bastante, e é o espírito desse podcast, né? Tô naquele nível torcedor de futebol, sabe? Tipo, acompanho muitos eventos profissionais, então acho que eu sei o suficiente pra dar pitaco. Isso, e assim, a gente vê jogando, eu jogo muito pra release, né, campeonato selado, enfim, sim. A gente vê que tem muito espaço pra melhorar, então é o que a gente quer com esse podcast, ver se o pessoal pega umas dicas e acaba melhorando um pouquinho mais, de repente às vezes é só um ajuste fino que falta, né. Tem aquelas manhas. Assim, os principais comentários de dicas e orientações que a gente vai tentar fazer são referentes a limitado, né? No meu caso, cubo eu também puxo bastante, porque eu gosto de cubo. Eu tenho um cubo de 620 cartas e é com Power 9, lógico, é tudo proxy. Quase tudo proxy, só tipo uma outra carta bunda que é de verdade, o resto é tipo... Exatamente. Mas é divertido pra caramba, eu levo pra qualquer lugar, jogo com pessoas desconhecidas, não tem problema em deixar, emprestar pra ninguém, porque... Porque o cara vai roubar um monte de papelzinho. Exatamente, e além disso, né, fazer substituições é muito fácil. Sim. Então, eu gosto bastante. E, bom, agora a gente tem que explicar como será o podcast, então, né. Acho que o principal alerta que a gente faz é que nós vamos falar nomes de cartas tanto em português quanto em inglês. Eu tendo a falar mais em inglês, por costume mesmo. Because reasons, né? Mas às vezes, quando é mais fácil falar não em português, vamos falar em português. Se você joga Magic, você sabe que o jogo é mundial, né? E às vezes fica muito mais fácil se basear através dos termos que a gente lê em artigos por aí, ou às vezes, eu lembro na época, alguns anos atrás, as cartas atrasavam para chegar aqui no Brasil, a gente fazia pré-release um mês, dois meses depois do resto do mundo. Então tá todo mundo já com o nome das cartas e com o nome das mecânicas, né? Em inglês já. Então... E também tem aquela coisa, né? Algumas cartas, o pessoal prefere falar inglês do que em português. Tipo, quantas pessoas falam capturar pensamento? Gosta mesmo de falar Thoth Seize, apesar de ser errado. Certo é Thoth Seize, mas o pessoal gosta de falar Thoth Seize. Exatamente. Outra regra do podcast, eu acho que isso aqui é novidade pra você, a gente não combinou antes, mas eu acho legal a gente evitar palavrões. Ah, tô de boa. Tipo, às vezes eu posso soltar uma, mas é tipo, não sou nenhum marujo, sabe? É, porque a gente nunca sabe quem tá escutando, e como é nossa primeira tentativa aqui, vamos tentar fazer algo É, nunca. family friend, Family friendly. É, não, tipo, posso soltar um ou outro, mas tipo, nunca vai ficar muito feio o negócio. né? É, o nosso objetivo aqui é tentar não editar É, esse lei do podcast. menor esforço. Exatamente. É. E, bom, o que mais? A gente vai semanalmente, então, tentar falar de decklists de torneios. Os principais torneios que aparecem toda semana são GPs e os torneios da Star City, né? As listas brasileiras normalmente seguem o padrão de lá, né, Grilo? É, mais ou menos. Geralmente nos torneios brasileiros se costuma ver muito mais dos decks mais budget, porque sabe como é, né? O Magic aqui tá caro pra caralho. É, oh, não, agora soltei palavrão, cara. Ah, olha aí, começou. Ah, ó. Mas é verdade isso que você falou, mas eu acho que as listas de lá apontam tendências, né? E as Sim, inovações sempre. aparecem lá. Então é legal rever essas listas semanalmente. São torneios muito grandes, bem disputados, então os decks que saem pro top 8 geralmente são merecedores, né? É, a gente E vai cobrir geralmente GP, Pro Tour e os Opens da Star City, não? Ah, é, Pro Tour com certeza. Além disso, a gente pode falar um pouco também, quando tiver alguma coisa interessante, sobre os artigos do Mario a gente chama de Mothership, né, no site da Wizards, Sim. mudanças de regras, novidades no Magic Online e, ó, claro, né, spoilers, já que Claro, estamos sempre na época de spoilers. spoilers. Ah, podemos falar do tipo novo doce que vai sair, tipo Ah, sim, com certeza. esses negócios mais pra lá, tipo o filme do Magic que algum dia sairá, espera-se que não seja Ah, horrível. isso com certeza. Assim, esse podcast é a sua fonte de notícias da área. E esperamos que seja legal. Qualquer coisa, dúvida, reclamação, quer o seu dinheiro de volta, manda para mtgbrpodcast@gmail.com. Vamos devolver cada centavo que você mtgpod. não pagou nesse podcast. Exatamente. Vou repetir aqui o e-mail mtgpodcast@gmail.com. Certo. E por enquanto não temos Twitter nem Facebook, porque não sabemos se temos ouvintes. Por enquanto não temos nenhum, porque estamos gravando isso agora, não? Exatamente. Episódio zero. É, o piloto. Esse é o O nome do piloto. episódio, piloto. O piloto. E começamos bem, né, Grilo? Sim. Spoiler de Magic Origins, o último Core Set. Ou Magic Omega, como alguns gostariam de chamar, mas infelizmente Não, vai ser na Origins. verdade, como eu gosto de chamar, se você começou na mesma época que eu, você vai saber que essa é a 17ª edição, né? Sim. Então é assim que se chama, é a 17ª edição. 17ª edição, parece ótimo, hein? Mas vamos lá, vamos rever umas listas de torneio, então? Claro, claro. Vamos começar por qual torneio? Ok. No último fim de semana teve o GP Providence nos Estados GP Unidos. Providence. Foi Isso, tipo foi. 2. Dois. E quem levou o primeiro lugar foi GR GR Revolution. Revolution. É uma lista Olha. clássica no T2, isso aí? Bom, é. Razoavelmente clássica. Pessoal tá voltando a usar a Tarka. Tipo, que no, quando saiu a Tarka, o pessoal usava direto. Aí depois caiu em desuso e essa lista voltou a usar. Então Certo, é. vamos ver Tá se tem um alguma entra e interessante. sai da Tarka. Eu acho que a Tarka é uma carta muito boa. É realmente. É uma carta boa de usar, cara. Porque Meu é. Deus, esse deck adora carta pesada, hein? Tô olhando Sim, aqui, vamos é falar. essa a ideia. Hornet Queen é uma carta clássica, não? Vamos falar a Polucranus lista. tá. Polucranus Quatro é. Oi? Vou falar a lista aqui. Quatro Centauros, três Dragon Lord Atarka, quatro Místico Élfico, quatro Gênesis Hydra, quatro Hornet Três. Queen, Três Hornet Queen. três Polucranus, quatro Wrathclaw Mystic, três Cariátide, quatro Whisperwood Elemental, uma Nissa, um Ugin e dois Xenagos. Não tem mágica instantânea, ou feitiço, ou encantamentos que não Só sejam criaturas e criaturas. Planeswalkers. 32 criaturas, quatro Planinautas. Uau! E no side tem, deixa eu ver, 12 estantes e dois feitiços, dois Plummet e dois Seismic Rupture. Uau, a ruptura sísmica. Ruptura sísmica, cara, Ruptura sísmica, quando para não se quem não tem sabe, Piroclasma. então, para quem É não 2 de sabe, dano. é um piroclasma que custa uma mana a mais e não afeta criaturas que voam. É isso aí. E O que? Plummet é uma carta ótima, cara. Eu adoro Plummet. Simples, né? Uma incolor, uma verde, destrói a criatura alvo voador. Agora de resto temos Arbor Colossus, Hornet Nest, outras duas Nissas, dois Aí, assim, tipos uma de coisa que acho geleia. que nós esquecemos no main deck, né? É um Haven of the Spirit Dragon, Ah, que é sim, o os terreno terrenos. Que recupera o Ugin do cemitério e três Nictus, né? Três Porque Nictus, afinal é um claro, deck porque. de devoção. É, você vai fazer um monte de mana. Então o Tem esquema 11 desse deck florestas é mana, e uma mana, mana. montanha. É, o vermelho tá efetivamente um splash nesse deck só para a Tarka, não tem. Aí pros Xenagos e pro Seismic Rupture. No geral, o vermelho é quase um splash. Muito bem. Parabéns, então, a Sky Mansion, vencedor. Tenho certeza que O está grande escutando isso vencedor. aqui. Claro, opa, claro. Aprendeu português só pra ouvir o podcast. Com Vai cair. certeza, pô, vale a pena. Vamos lá. Segundo lugar, Abzan Agro. Abzan Agro. Abzan, para quem não sabe, é o antigo Junk, né? Antigo Preto, Junkie. Preto, verde branco e e branco. verde. O que que tem nesse deck de interessante? Tudo, tô vendo aqui, praticamente quase 100% raro como deck. Essa aí já é a lista mais clássica do Abzan Agro. Tem os leõezinhos, tem a Anafenza, tem o Vamos rinoceronte. lá, vou falar a lista aqui. 4 Anafenza, 4 Fleecemane Lion, 4 Rakshasa, 4 Rinocerontes, 2 Tasigur, 2 Warden of the First Tree, 3 Abzan Charm, e esses 3 Charms, esses. Como é que é Charm em português? Amuleto? Não. Amuleto ou medalhão? Não lembro. É um dos dois. É, um dos dois, a gente já se acostuma tanto em inglês. Esses 3 são as únicas cartas que não são raras e nem terrenos no main deck. De resto, tem três comandos de Dromoka, quatro Heroes Downfall, porque matar coisas é bom, e quatro Thoughtseize. É que preventivamente matar coisas também é bom. Ou Aí seja, dessa aí. é um deck com cara de midrange, apesar de darem o nome de agro, né? Com Tasigur, Rinoceronte. É que quando você pega o outro Abzan que é aspas control, aí é aquele que tem bastante cara de midrange. Esse aí é realmente mais é a versão mais agro. Aí temos o Tá. Eu acho Sage. que o comando de Dromoka contribui bastante, né, para essa Sim. agressividade. Sim. O sideboard é. A primeira carta do sideboard é uma carta que eu adoro. Dois Arashin Cleric. Uma cor e uma Arashin. branca. 1/3 quando entra em jogo, você ganha 3 de vida. Meu Deus, aquelas O cartas pessoal do de Mono Red reclama dessa carta, porque entra, ganha 3 de Sério? vida e para quase tudo que o cara joga. Para Nossa, não. Zurgo, para os Fischer de Goblin, é uma maravilha. Bacana. Esse tipo de carta lixo quando vê jogo é muito legal. E nem é tão lixo, né? É uma carta decente. Só não vejo ela sendo jogada em draft É ou uma carta sabe. feita justamente contra os Burn da vida mesmo. É Mesmo tipo. assim, é bem meia boca, né? T2. É, T2, T2, T2. Top 4, Pedro Carvalho, o brasileiro, né? A gente não vai falar todas as listas, porque senão a gente fica aqui até amanhã, Não, né? com certeza. A gente Mas só vai vamos só dar passar o uma olho. geral e Assim, só falar as listas das mais interessantes aqui. top 4 nós geralmente vamos comentar e top 8 a gente passa só pelo nome do deck. Se tiver alguma inovação muito interessante, a gente É como tem fala. nesse top 8, a gente já fala dele. Ah, sim, com certeza. Vamos lá. O deck do Pedro Carvalho, ele chama de quatro cores Reanimator. E qual é a cor que não tem, então? É o branco, né? Você queria eu fechei aqui a lista Exatamente. aqui. E de vermelho só tem a Tarka. É o clássico deck whip, que chegou a Isso. dar uma dominada, mas agora perdeu o gás. Mas É, você ainda tá vendo por aí. vai dois chicotes de Erebo, quatro Mordred's Skull Cut, Mordred's Cut. dois Heroes Downfall e três Thoughtseize. O resto é criaturas dessas cores. E quatro Seedless Blood Tyrants. Que as listas de Whip tem variando entre usar e não usar a Seedice. Tipo, acho que é meio que conhecimento comum que geralmente é melhor usar, né? Porque ela é boa demais nesse Ah, deck. muito forte com ela. Tem sinergia muito forte com o chicote, tá? Ah, sim. E cria zumbis, é tipo. Ah, agora que eu reparei, esse deck tem cinco Seedices. Sim, tem a Undead Visor Quatro de também. Khans e Vai uma de. de Dragons. É. Para quem não sabe o que faz a Seedice de Dragons é Seedice, Undead Vizier. É, três incolores, duas pretas, 4/6, toque mortífero e exploit. Como é que é exploit em português? Putz, acho que Explorar? explorar, né? É. Bom, enfim, Não, a quando galera você. entende. Oi? Os ouvintes entendem Ah, qual deve ser a habilidade. sim. Enfim, quando você usa essa habilidade dela, você sacrifica uma criatura, pode sacrificar, né? E faz um Demonic Tutor. Pega qualquer carta E ela que cai você preferir. Não. como luva nesse deck, porque tem um monte de criatura que são totalmente descartáveis pra você sacrificar, né? Então você tipo, pode jogar fora suas fichas de zumbi, seu Sat Wraithfinder, que você não perde muita coisa. Uau, gostei desse deck. Monstruoso. E o último deck do top 4? Bunch Midrange. Bunchen. Bunch aparecendo no Bunch. T2 de Kanz. Ah, sim, Bunch. É um deck que eu não tô vendo com muita frequência. Aliás, deixa eu ver. Tá mais pra GW, viu? Tô vendo aqui a main deck e a única carta azul são 3 de Full Stroke no main deck. O resto é. Ah, não, Não, mentira. tem o Minto. Dragon Lord Tem o Ojutai, Dragon então. Lord Ojutai. Claro que não pode faltar. Então, esse deck tem a mistura muito comum de 4 Dem Protector e 4 Deathmist Raptor. Sim. Que, para quem não sabe, é um combinho chato que provém vantagem de carta. É o combinho que Enquanto que você tem mão. basicamente tirou Esper Dragons do pódio. Exatamente. Vamos lembrar para os ouvintes, então. O Deathmist Raptor é um dinossaurinho. Ele é uma mana incolor, duas verdes, 3/3, toque mortífero. E ele diz o seguinte: quando uma permanente que você controla é voltada para cima, você pode retorná-lo do seu cemitério para o campo de batalha, virado para cima ou virado para baixo. Por quê? Porque ele tem Megamorph de 4 incolores e uma verde. É E isso o Dem aí. Protector é uma incolor e uma verde, 2/1. Ele diz que criaturas com poder menor que o dele não podem bloqueá-lo. E ele tem Megamorph de uma incolor e uma verde. E não é só isso. Quando ele é. Apenas Aí isso, que vem a criançada. parte. Aí a parte interessante dele é que quando você volta ele para cima, você pode devolver um card do seu cemitério para sua Para a mão. mão. E aí, Ou diz seja. aí, essa carta é melhor do que Eternal Witness? Ah, muito difícil essa pergunta. Eu posso responder da seguinte maneira: no cubo as duas jogam. As duas são Desviei bem, boas, é isso que você precisa saber. né? Sim, o Dem Protector tem um pouquinho de evasão, né? Pseudo evasão. E É, ele pode ser os dois, né? pode ser maior do que ela também. É isso aí. O problema é que no custo geral é de 5 manas pra você pegar a carta de volta. Enfim, no geral esse deck tem um pacote de geração de mana básico do T2, né? Com o Elfo Místico, o Red Claw Mystic, a Cariátide. Tem dois Plenalta só, o Melspeth, de 6 manas, e uma Jhany. A Jhany Steadfast, de 4 manas. É, que E tem algumas remoções. Tem Disdainful Stroke, o counter, que anula com coisa de 4 ou mais. mais E comando de Dromoka, Dromoka. tem Mastery Dancing, que é um Mana Sync, né? Mana Sync que a gente diz é uma carta É, que. Master Sim é uma carta excelente, cara. Oi? Que é uma carta excelente que gerou aqueles mirrors de GW delicioso que os dois jogadores estavam com mais de 200 de vida. Nossa, Ah, interminável, que saco. interminável. Bom, no resto desse top 8 não tem nada mais interessante, né, Grilo? Exceto pelo Exceto último colocado. Five Color Dragon Five Midrange. Color GB Dragon Midrange. Uau! É, isso aí. E quais Eu dragões voto tem? nesse pro maior nome de deck. Quais dragões tem? Uma Tarka, 4 Ojutai, 3 Dragon Lord Silungar e só. Nossa, E mais nossa, outra peraí, Tarka peraí. no side e duas Dromoka no, também no side. Como obrigatório, esse deck tem o pacote de geração de mana com a Cariátide e com o Centauro, o Courser Claro. de Grufix. Tem o combo do Deathmist Raptor e do Dem Protector. Tem E. 4 Raven Spirits Dragon pra você poder fazer todos os seus dragões. Uau! E tem 8 Dragon Lords, entre eles Ataque, Ojutai e Silungar. Olha, esses Dragon Lords todos estão jogando muito, né? O que mais tá jogando parece ser o Ojutai, pelo preço aqui que eu tô vendo. Disparado. O que menos tá Ai, ai. jogando é a Dragon Lord Kolaghan, que até Incrível. agora eu não vi nenhum deck. Nós estamos falando deles um pouco já há algum tempo. Vamos falar para o ouvinte o que que faz, então. O Dragon Lord Atarca. Fala aí para a Sim. gente, Grilo. Dragon Lord ataca é um bichão 8-8, 5 manas, 5 colores, uma vermelha e uma verde. Voar, atropelar, quando entra em jogo, dá 5 de dano dividido entre criaturas e planeswalkers. Que seus oponentes controlam. Ou seja, você não pode matar suas criaturas nem seus planeswalkers. Ótimo. É Totalmente justo, né? excelente. Depois Dragon Lord temos Ojutai. Três Ojutai. incolores, uma branca e uma azul. 5/4 voar. Tem Hexproof. Enquanto. Como é que é Hexproof em português? Resistência à magia. Relaxa, Resistência à todo magia. mundo fala Hexproof porque Nossa. resistência à magia ninguém gosta. É mais rápido, né? É. Então, ele é 5 mana, 5/4 voa. Tem Hexproof enquanto ele estiver desvirado. E quando ele causa dano de combate a um jogador, você usa um Anticipate. Ou Ou seja, seja. você olha as três cartas do topo, coloca uma na mão e o resto no fundo em qualquer ordem. É. Depois do Dragon Lord desse lugar, que é uma carta que eu adoro, tipo, provavelmente é meu Dragon Lord favorito. É 4 manas, incolores, uma azul e uma preta, 3-5, voar, toque mortífero. Quando entra em jogo, você ganha controle da criatura ou Planeswalker alvo enquanto ele estiver em campo. Então ele é Uau. basicamente aquela fadinha de Lauren bufada. É, como é o nome? Qual é o nome Sour da... of Temptation. Isso, essa aí. Basicamente Isso joga só cool. que com esteroides. Ah, com certeza. E o que é Aí nos... curioso? Todos eles são dragões lendários, né? Agora Opa, daqui só peraí, peraí, quatro também hoje o tem... Jutai. Peraí, também É. temos Dromoka no side. Não podemos esquecer a Dromoka. Nossa, tem mais Dromoka no site, é verdade. Sim, Verdade. quatro incolores, uma verde e uma branca, 5-7, não pode ser anulado, voar, lifelink, seus oponentes não podem conjurar mágicas no seu turno. E com um pouquinho mais de investimento, vai ao banco e paga as contas, né? É, e também faz café. Incrível. Incrível. Sim, Bom, sim. muito interessante o deck. Parabéns pelo top 8 para quem mesmo? Oliver Tew. Olha, divertiu. Ok, isso foi o T2. Chega de T2 por essa semana. Vamos para o bom. É o Bom, Modern. Modern tá Modern. divertidíssimo, né, Grilo? Agora, Tati, se você tivesse me perguntado como tá o estado do Modern alguns meses atrás, eu ia falar que tava um cocôzinho. Mas Era pode agora. Agora tá melhorando, tá melhorando. Olha, eu acho que eu E. nunca vi um formato tão diverso como agora. Eu Ah, tô sim. olhando para um top 16 que tem, se eu não me engano, 13 decks diferentes. É Sim, uma tá. coisa absurda. É, tá interessante agora. Apareceu aquele deck, o Grisho Brand, que é Ah, aquele. sim. Era aquele deck do Through the Breach antigo, só que agora é mais consistente, sabe? Sim, Pra tem quem um não sabe vídeo. como o deck funciona, é assim: você dá um jeito de jogar um Grisho Brand no cemitério e usa uma carta chamada Glorious Vengeance, que é uma instantânea, que é uma incolor, uma preta. Devolve uma criatura lendária pro campo de batalha e ganha ímpeto. No final do turno, você exila aquela criatura. Então o que você faz? Você joga o Grisho Brand no cemitério, devolve ele com Glorious Vengeance e vai comprando carta. Aí, às vezes você pode bater, às vezes não precisa, mas a ideia é você precisa comprar um Nourishing Show e um Worldspine Worm. Nourishing Show é uma carta de Kamigawa, do bloco de Kamigawa, não lembro qual set. É, duas verdes, X. Você ganha X de vida e com custo alternativo você pode exilar uma carta verde da sua mão com custo X. Worldspine Worm não importa o que faz, é uma carta verde com custo de mana convertido 11. Gostei dessa explicação. Então você exila o Worldspine Worm, ganha 11 de vida e continua comprando. E a ideia é você usar o Sim Spirit Guide, essas coisas, para você fazer um Through the Breach ou você jogar um Borborygmos no cemitério e voltar ele contra o Glorious Vengeance. Borborygmos é uma carta de Gatecrash, eu acho. Que eu não lembro exatamente o que faz, mas uma das habilidades dele é: descarte uma carta de terreno, dá 3 de dano na criatura do jogador-alvo. É, E o como essa Borborygmus altura. também é verde, vale a pena É, lembrar. Ele é sim. custa 8 manas, então ele pode ser Se tiver exilado numa por jogo. situação ruim. Então a ideia é, tipo, você compra uma porrada de cartas, você baixa o Borborygmos, e como você vai estar com a maior parte do seu deck na sua mão, você vai ter pelo menos 7 terrenos para matar seu oponente. Aí, a versão antiga do deck, você matava só batendo com o Grisho Brand. É assim, você comprou um monte de carta, tem uma carta de frente fria, que é assim, você ganha uma etapa nova de combate, e como custo alternativo você pode exilar duas cartas vermelhas da sua mão. Mas era meio inconsistente, porque você tinha que comprar essa carta e mais duas cartas vermelhas. Aí essa nova versão que usa o show verde é bem mais fácil de você conseguir fazer, porque aí você só precisa conseguir achar duas cartas. Se você achou que ficou muito complicado, tá em dúvida, eu vou colocar um link nas notas do programa com o vídeo da Channel Fireball do Bob Wang jogando com esse deck. É rápido, as partidas são rápidas, como você pode Sim, imaginar. rapidíssimas. Às E vezes ele ganha no turno explica 2, exatamente cara. como o deck funciona. É bem interessante. Bom, mas vamos ver o top 8 aqui do GP Copenhagen agora. GP Copenhagen foi no último fim de semana, no dia Sim. 20 de Em junho. primeiro lugar foi. Eu não vou pronunciar o nome desse cara. Tô falando do deck, não do cara. Eu também nunca Ah, tentei tá bom. pronunciar o nome dele. Não, deve ser polonês esse cara. É do leste europeu, tá, gente? É. É um Merfolk. Merfolk em primeiro Merfolk. lugar do Modern, hein? Fazia quanto tempo que Merfolk. o Merfolk não fazia primeiro lugar? Há muito tempo. Merfolk andava meio quietinho, mas voltou aí. E tá na sua configuração clássica, mono azul. E uma Exceto por coisa. 3 Tidebinder Mage no main deck. Isso é novidade, né? Ah, sim. Não, é que, bom, sabe como é Modern, né? Tem muito Goyf, muito. Que carta vermelha tem? Nossa, bati muito Nossa. golfe Não só Goyf, né? Tem os decks vermelhos também. Isso aí pode parar os Goblin Guides e. Sim. Que mais? Bom, mas o cara fez um metacall, né? Tem uma coisa que me chamou a atenção nesse deck aqui. Que ele, dos terrenos, ele usa três Wonderwine Hub. Pra quem não sabe, é uma carta de Lorin, que é um terreno. Vira, adiciona uma branca com uma azul, ele entra virado, a menos que você revele uma carta de Merfolgo da sua mão. É, o que eu não entendi é por que ele tá usando essa carta, sendo que ele não usa nenhuma carta que precise de branco no deck. Nem no sideboard. Nem no sideboard. Eu acho que eu sei por quê. Me falaram que é tech contra Choke. Exatamente. Quem Era não esse meu sabe, é palpite. Choke é um encantamento verde, 12 cores, uma verde, que diz simplesmente: as ilhas não desviram. Apenas. É, e com a ascensão do azul é uma carta clássica que aparece de vez em quando nos sideboards. Então ele conseguiu variar a mana base dele, permitindo escapar dessa inovação aí. São três desse terreno, né? Tem um Oboro. Um Oboro é uma Oboro. praticamente uma ilha que você consegue voltar para a mão. Tem um Minamo. Quatro Mutavolt, clássico, né? Com certeza. Ah, nossa, Mutavolt é E tem o resto do coesão pacote de automática. Tritão que todo mundo já sabe, né? Tem Os Vi, Lords, Ember, Curse Catcher. todos os Lords, exatamente. Cara, merece. Bom deck, Configuração jogou clássica. bem. Ah, também tem duas relíquias de Progenitus no main deck, não é uma coisa que se vê com muita frequência. Provavelmente é por causa desse deck Grisha Brand que tá aparecendo bastante. É uma boa. Ah, sim. Relíquia de Progenitus é uma ótima carta contra cemitérios. Mas nesse deck que você mencionou, ele costuma encher o cemitério, né? A Ah, relíquia, sim. ela não dá alvo numa carta. Ela pede para o jogador remover uma É. carta. Ele A jogador escolhe. alvo remove uma carta, mas se você tiver duas manas, você já tá feito, porque a relíquia do Progenitus é uma mana pra achar, paga uma, exila ela, exila todas as cartas do cemitério do jogador alvo e você compra uma carta. Aliás, exila todo do jogador alvo não, exila todos os cemitérios. Ah, sim, E é. você compra uma carta. Nesse caso, aí você resolve o problema. É isso E aí. em segundo lugar, Scape Shift, uma Shapeshift, que é novidade, outro deck que fazia tempo que eu não via. hein? É verdade, mas é um deck já clássico do Modern, né? Steve Rato pilotou o Scape Shift. Vamos ver o que tem. Seis criaturas só: dois Snapcaster e quatro Sakura Tribe Elder. O Não, é a resto. convidação padrão de Scapeshift, não tem nada inovador aqui. É, o deck é praticamente counter e ele. E os ramps aí, né? Os ramps e Scape Shift para matar com Valakut. Vamos pro top 4. Jundi, do Márcio Jund Carvalho. está de volta, Jundi de volta pro graças a uma Modern. coisinha chamada Comando de Kolaghan. Essa tá Oh, conseguindo inovação. arrasar, cara. Tipo, tá sendo uma carta super versátil no Modern. Tá Mas conseguindo tem um fazer um só baita estrago. nessa lista, Grilo. Sim, e tem outro no side? Não. Kolaghan's Não. Command Não, pior não que não tem. tem. Não tem. Mas geralmente Jund usa dois Kolaghan Command. Mais ou menos. Mas é tipo. Essa é uma lista clássica, mas tem uma coisa aqui que está me chamando a atenção. Além do comando de Kolaghan, tem Bitter Bitter Blossom. Blossom. Sim. Para mim, isso é novidade. Pra mim é novidade também. Que É, bom, esquisito. não. Bom, É, não, acho na que verdade eu não uso, não. funciona, né? Sim. Também dá pra notar que o cara tem dois Ghost Quarter no main deck e quatro Fulminator Mage no side. E isso provavelmente é pra jogar contra aquela praga que é o Amulet Bloom, que tá enchendo o saco do Modern faz um bom tempinho. Ah, é, sempre aparece, né? E no resto do tamanho, mais algum comentário desse deck? Sim, não, eu só ia comentar que outra carta que provavelmente conseguiu fazer de onde voltar é o Senhor Tá Seguro, Senhor Ah, Roubadinho. sim. Tá Do Seguro. dois aparecem, né, no deck. Cara, é tipo, quando eu spoilaram Tá Seguro, eu meio que dispensei porque, tipo, se eu olhei pra habilidade dele de devolver coisa do cemitério, tipo, basicamente ignorei que ele tinha Delve. Tipo, o Delve é a parte mais importante da carta. Ah, sim. Que basicamente É, esses significa ou decks estão pagar baixando Tá uma. Seguro no terceiro turno, É. Ah, você paga com uma preta, você frequência. faz um bicho 4-5 e já é roubado demais. Tanto que tem Sim. algumas versões do Jund que estão usando aquele Gurmagangler. É, Conheço. 6 incolores e uma preta, Delve 5-5. 5-5, sim. Sim. É, esse é o poder do Delve, cara. Provavelmente é uma mecânica que a Wizards não vai revisitar tão cedo, porque quase tudo que tem Delve tá jogando, cara. Já não bastava Treasure Cruise e Dig Through Time quebrando formatos aí. Exato. Lição do dia, tá seguro, joga muito. Joga muito, eu tenho que comprar uns pra mim porque o preço desse bicho vai subir. Não diga isso. Eu ainda não tenho um também. Ah, verdade. É, não sei se. Os ouvintes, vou contar uma coisa pros ouvintes. O senhor MP tem uma coleção de lendas foil. Coleção maravilhosa. É uma coleção que vai me levar à falência um dia, viu? É, complica, gente. Desde Já que não inventaram o bastava. Commander. Eu comecei a coleção É. em 2000, antes de existir Commander, ou pelo menos de eu saber que existia. De um tempo para cá, todas as lendas passaram a ficar um pouquinho mais famosas e passou a ter ciclo lendário em toda edição. Qual Isso é a tá. carta mais cara que você tem na coleção? Oi? Qual é a carta mais cara que você tem na coleção? Cara, mais cara da coleção. Ah, Tem difícil dizer. Gaius Credo de juiz aí? Não, não. Eu deixei de comprar um Ah. escredo de juiz por R$ 100 quando tava isso. Putz, Que eu cara. achei caro na época. E de quando era, né? Ah, você achou que tava caro na época? Você não viu o preço agora. Ah, sim, mas assim, há 7 anos atrás R$ 100 era dinheiro. Hoje não é tanto. Ah, é, né? Mas tem outras coisas que vão me levar à falência. Ó, Enfim, em top voltando 4 pro top ainda. 8. Mais um deck de Merfolk, certo? Esse aqui também tem branco, mas tem branco mesmo. Tem. Deixa eu ver. E esse é Eu lembro uma que teve. outra Ah, pegada tem. do Merfolk, né? Ele tem um bicho que não tem no outro. É um Kolsis Kozis Trickster. Trickster. É uma azul, é Merfolk Wizard. Toda vez que um oponente embaralha o deck, coloca o marcador +1/+1. Num formato com um Order tá ótimo, porque Olha você vê só. fetch pra todo lado, você tem os Path to Exile, que aliás esse deck usa 4. E o branco também é bom no side, que usa os Stony Silence, Rest in Peace, Kataki. É Esse deck basicamente também tem dois Spellskite. no main deck. No main deck, E mais uau, dois no tem side. Spreading Seas, porque travessia de ilha é clássico, né? Pra não É falar muito. negação de mana, e o bônus pra Decease é que quando entra em jogo você compra uma carta, então é uma carta que se cicla. Ou seja, faz três coisas: deixa suas criaturas imbloqueáveis, não custa nada em termos de carta, e E nega um terreno. nega um terreno pro oponente ainda, né? É isso aí. Legal. Esse deck parece ser um Próximo. pouco mais agressivo que o último Merfolk que nós vimos, não? É, sim. Com a adição do Kroos Trickster, né? Jury também, que é outro Lorde que ele tá usando. Ah, e tem Se uma bem coisa que. interessante aqui no sideboard. Eu adoro essa carta. Qual? Hibernação. Ah, hibernação. Ah, porque com Collect Company tá tendo bastante deck de elfos no formato, né? Ah, faz sentido. Para quem não sabe, hibernação é uma mágica instantânea, duas incolores e uma azul, retorna todas as permanentes verdes para as mãos dos seus donos. Aí é uma beleza, Fantástico. né? O cara caga a mão, diz eu ganhei. Ah, não, volta tudo pra mão aí. Aí te mato na volta. Nossa, Só que divertido, hein? belezinha. Bom, já podemos contar quatro decks diferentes no top 4. E agora E em tem mais quinto um. lugar, Grixis Twin. Não Grixis sei. Twin não tem novidade. É Grixis o Twin, deixa eu Grixis Twin que ver. todo mundo conhece. É um Twin. É o Twin. Tem E um usa comando Kolaghan's no Command. comando. É, um só. Mas é um Twin. Mais um no side. Em E, sexto cara. lugar, quem vem, Grilo? É que a gente tá usando site diferente. Tô vendo no MTG Top 8. Na minha lista, ao invés de falar do Grixis Twin, falaria do Hatebear, apesar de que esta lista aqui, Mono White, é mais comumente chamada de Death and Taxes. Geralmente Ah, se associa Hatebears à versão GW do deck. sim, o nome que eu tenho aqui é Death in Texas, até porque Death in Texas é legal, que é o deck clássico do Legacy, né? Legacy. É. E vê-lo no Modern é interessante, no Ah, eu já mínimo. joguei com esse deck, é uma delícia. É basicamente um deck de negação de mana. Você tem seus Ghost Quarter, tem Tectonic Edge, você tem Talia pra custar mais caras as coisas, tem Árbitro Leonino pra dificultar a pessoa de procurar no deck. Avian Mind Sensor, é Avemind isso que você falou? Sensor também, eu tô falando do Também, né? Árbitro Leonino Sim, também, né? Árbitro Leonino também. Para quem não sabe, Árbitro Leonino é uma incolor, uma branca, 2/2. Ele é um gato, um felino clérigo, e diz que jogadores não podem procurar em seus grimórios. Qualquer jogador pode pagar duas incolores para ignorar esse efeito até o final do turno. E o senhor Avemind Sensor que é bem Pode próximo do meu falar. coração. É duas incolores e uma branca. É Ave Mago. 2-1, lampejo, voar. Se um oponente fosse procurar no deck, ele só pode procurar as quatro cartas do topo do deck. Olha só, hein? Ele tem flecha, né? Delícia em resposta a uma fetch, hein? Sim. É, também tem uma carta interessante aqui, que é a Anafenza Kindred Spirit, que eu não esperava ver nesse deck. Tem uma só, né? Uma só. Anafenza, pra quem não lembra, é duas brancas, 2/2. Quando uma criatura que não seja ficha entra num jogo sob seu controle, use revigorar um. Ou seja, É. coloque o marcador +1/+1 na sua menor criatura. Bom, o deck também usa Kitchen Finks, então é um bom combo. Nossa, ou seja, Kitchen Finks nunca morre enquanto ela está em jogo, é isso? Efetivamente. Ah, e olha só, falando em Hate Bears, hein? Quatro Dríade Militante. Ah, quatro dianas Para militantes quem não lembra de Dríade Militante, é uma híbrida verde ou branca, 2/1, quando uma mágica instantânea ou feitiço for colocado em algum cemitério, exile em vez disso. Você lembra da época que Leões da Savana era top? Ah, Pra quem claro. não lembra, pra quem não E as cópias? sabe, Leões da Savana é uma mana branca, 2-1, só. Só isso. E jogava muito. Era E raro, né? jogava. Era raro. Raro. Fazia parte do É, famoso White Winnie. O Craig sim, Wescoll é um pro que famosíssimo. sempre joga de White Winnie hoje em dia. Se tiver disponível no T2 ou no Modern. Mas a gente vai chegar ainda numa carta ainda melhor que Leões da Savana ou Dia de Militante. Nos Que spoilers de Magic Origins. logo logo falaremos dessa nova carta. Mas por Exato. enquanto ainda vamos falar das listas do top 8 aqui. Próximo deck da lista, Grilo. Eu Próximo deck tenho, temos Grixis Delver. Grixis Delver, que é outro deck que graças a Kolaghan's Command tá seguro, está aparecendo e está fazendo um belo número no Modern. Exato. O Delver dessa vez não está sozinho. Tem três Young Pyromancer, tem dois Tassigur, três Snapcaster, dois Gurmag Angler, que é o bicho 5-5 com Delver, que o Grilo acabou de falar, e quatro Delver. Então é um deck de Delver com 14 criaturas e 28 mágicas. Todas elas ou mágica instantânea ou feitiço. Na verdade, é, Boa feitiço maioria é instantânea, só tem Serum Visions, né? só tem Serum Visions, que é Ah, tipo e a um. Gitaxian Probe também. São Ah, três sim, probes. claro. E é isso E de o outro base. deck é outro Grixis Delver que não usa Delver. Grixis Delve, certo? Tipo isso. Por quê? Porque as criaturas são 4 Snapcaster Mage, 2 Tassigur e 3 Gurmag Angler. Aí esse é focado mais no controle do que no mid-range. É estranho um deck ter o nome de Delve no deck, porque teoricamente você não pode ter muitas cartas com Delve no mesmo deck. Estraga, né? Não, não faz parte da ideia. E de fato, ele depende dessas cartas para matar. O Win Condition dele é Exatamente. Creeping Tar Pit, que é um mainland preto e azul, Que não ou pode ser bloqueado, é bom sempre lembrar que é isso. isso que faz a carta brilhar, pelo menos na minha opinião. Ou essas cartas que nós falamos, né? Que a que tem mais potencial com São certeza criaturas é o eficientes, né? Gurmag Angler, por ser 5-5. São eficientes, com certeza. E tem sinergia com o resto do deck, né? Cartas como Toxcower estão jogando muito, né? Porque é uma carta que coloca três cartas no cemitério, custa Não, uma coloca só e duas não no custa quatro. cemitério. Mais ela. Ah, opa, verdade. Verdade, bom ponto. É, duas no cemitério mais ela. E ela não custa carta, né? Porque você compra um card como efeito da mágica. É, exatamente. Por uma mana só. E é tudo isso pro GP Copenhagen, não? Exatamente, lista do GP Copenhagen do último fim de semana. Vamos ver o que mais aparece nessa lista. De 9 a 19 a 16º, Abzan Collected Company, os decks de Collected Company nós já vimos. Tem o Naya da mesma coisa. Shadow Aggro, deck de sombra. Peraí, deixa eu me dar um segundinho aqui. Não, não, que susto. Pensei que fosse um deck que usava sombrinhas de foram relançadas em Shadow Times Aggro. Square. Na verdade, Ah, Shadow aqui usa Aggro, Death Shadow. Death Death Shadow. Shadow. Death Shadow, pra quem não sabe, é uma mana preta, 13 e 13. Recebe menos X, onde X é o seu total de vida. Então você observa aqui que tem bastante coisa que você perde vidas. Mana Usa Street Phyrexiana. Wraith, Mana Phyrexiana e usa Street Wraith, que é um ótimo cycler. Pra quem não sabe, Street Wraith é uma criatura, 3 incolores, 2 pretas, Travessia de Pântano, 3-4 e reciclar pagando 2 de vida. Então Sim. você põe no deck efetivamente só por causa do reciclar. E Aí também joga tem os. também num outro deck modern, né? Ah, sim, o Living End. Exatamente. Você conhece bem esse deck, né, Gil? Ah, sim, acho que foi o primeiro deck modern competitivo que eu cheguei a fazer. Eu Living End, quer que eu explique pra classe? Ah, não. Acho que o pessoal já vai Acho que conhecer essa. é necessário. Living Edge eu acho que não precisa explicar, Mas que é é um melhor você deck falar que. porque tem um deck de Living End no top 16. Tem? Tem. Puxa. É o deck Bom, clássico de Living Edge. Living End, mas tem algumas novidades. Não, não. Pode Não, explicar não. Living End. Não, é Living Edge clássico. Living Edge é assim, você é um deck que você tem um monte de criatura que você cicla por uma mana. E mais um set de Fulminator Mage, que é bom pra destruir terreno. Aí. Tem uma carta chamada Living End, que é assim, não tem custo, você não consegue pagar um custo de mana. Tem suspender 3, duas incolores, duas pretas. Suspende você exila essa carta da sua mão com o número de marcadores, no caso ele vinha de 3. Na manutenção você tira o marcador e quando você tirar o último você conjura sem pagar o custo. Assim que você conjura essa mágica. Aí a carta diz: cada jogador exila todas as cartas de criatura do cemitério, sacrifica todas as criaturas e põe em jogo todas as criaturas que forem exiladas dessa forma. Aí o que que esse deck faz? Ele enche o cemitério de dessas criaturas que recicla fácil. Aí você conjura ou Violent Outburst ou Demonic Dread. O que essas cartas fazem em si não importa tanto. O que você quer é Cascata. Cascata é uma habilidade de Alara, que assim, quando você conjura uma mágica com Cascata, você revela cartas do topo até revelar uma mágica com custo menor do que essa que você conjurou. Tipo, no caso, Violent Outburst e Demonic Dread custam 3. Então você vai revelar até aparecer uma mágica que custa menos que 3. E você pode conjurar essa mágica sem pagar seu custo. Então esse é um jeito alternativo de você fazer Living End. Então você joga todos os seus bichos no cemitério, você faz uma dessas duas mágicas, aí você faz o Living End de graça, porque essa única mágica que custa menos que 3. Aí, então, além de você matar todas as criaturas do seu oponente, você vai colocar um monte de criatura no seu lado do campo, e geralmente são as criaturas 4, 5, E o melhor, isso 5, 3, pode ser 4. feito no terceiro turno. Isso. Muito Isso também bem. pode voltar seus Fulminator Mage pra continuar destruindo as coisas do cara, porque desgraça pouco é bobagem. Legal, Grilo. E só para terminar, então, tem mais um deck no top 16, que é o Breach Reanimator. É o Breach deck que Reanimator. nós falamos em primeiro lugar aqui com o World Spine Worm, Grizzlebrand, Isso, é esse mesmo. Exatamente esse. usa novidades como Nourishing Show. A carta verde que você ganha vida removendo uma outra carta verde da mão. Through the Breach, uma carta vermelha clássica, que está em média 25 dólares, porque com 5 manas você consegue colocar um Erakon no campo de batalha. E isso é sempre desejável. E usa Sempre. Gorgeous Vengeance, que é uma carta que subiu para 35 dólares em média. Caraca, De, velho. Deixa eu te é, contar uma coisa interessante desse deck. É o diga. único deck que eu vi que é relevante você saber como funciona o Nidhinn Arcana. Porque todas as suas instantâneas importantes são arcanas. Ah, sim, E o é uma pessoal que for bagatela sem o assistir Nidhinn esses Arcana. vídeos que nós falamos vai perceber que o jogador une arcana diversas vezes. É, Eu, você vê pessoalmente, nunca o. tinha visto isso sendo feito antes, porque eu não jogava nessa época, É, né, e não você vê o comprei. Through the Breach, vai ver que o custo de unir em Arcana dele é menor do que o custo normal dele. Então vale muito a pena, porque aí você faz seu Nourishing Show de graça. E como é uma Arcana, você pode pagar 4 para unir em Arcana no Through the Breach. Aí você tem que pagar os 5 normais do Through the Breach, e aí tamo em casa. Sensacional. Grilo, pergunta: quanto você acha que custava o Glorious Vengeance 2 meses atrás, em abril? Com certeza menos do que tá agora. Ah, eu não colocaria mais do que 10 dólares, viu? Olha, 10 dólares era o mínimo, tava entre 10 e 12. É. Na Hoje, época eu jogava um pouquinho, mas agora esse deck tá ganhando bastante dobrou. espaço. Em média, eu falei antes 35, mas eu me enganei. Em média é 24 dólares por causa desse deck em Modern. E o preço do Nourishing Show também disparou, claro. Mas eu vou dar uma pequena dica de economia. Não compre Nourishing Show porque não vale tudo isso que ele tá agora. Que já Ah, tá deve 12 ter. dólares. 12 dólares Nossa, eu acho que já é caro pra ele. é muito absurdo para uma carta que só joga nesse deck. E deve ter muita carta dessa solta por aí, né? É, definitivamente. Muito bem, já falamos disso. Então, só completando, no top 16 desse torneio são 16 decks diferentes. Repito, 16 decks diferentes no top 16. Isso é um Isso é bom de formato se ver. saudável. Isso foi um GP divertido. Você podia inventar um deck e vencer. É, então, é por isso que quando você me perguntou do Modern, eu falei que se tivesse me perguntado alguns meses atrás, eu falava que não tava bom. Porque Estava você via polarizado, né, os. Grilo? Tinha Pod, Delver. Não, não, é logo depois de banir o Pod e as outras coisas. Porque naquela época só tinha Splinter Twin, Amulet Bloom e basicamente é efetivamente só isso. É verdade, ficou um tempo assim. É É. verdade. Na verdade, antes de banir Burfing Pod, tava um pouquinho mais saudável. Tipo, Pod tava dominando, mas ainda tava um pouquinho mais variado. Mas agora, Modern tá melhorando. A coisa boa do Modern é assim que tem um pool bastante grande, só que não é tão agressivo quanto o Legacy. Então dá pra aparecer uns decks bem criativos e esses decks criativos irem bem. Com certeza. Bom, e agora vamos para o último Falando de torneio que a gente Legacy. comenta. Legacy Star City Open Indianápolis, no Isso. domingo passado, dia 21. O primeiro lugar foi, adivinha? Burn. Mono Red Burn. Que delícia ver o Mono Red Burn em É, primeiro, hein? Eu adoro. completamente mono-red. Tipo, Olha para ti. não é que nem os Burn do Modern que fica usando Splash pra coisas. Brancas. Tipo, coisas brancas e às vezes um ataque command. É tipo, mono-red pra sempre. Adorei esse deck. O ouvinte vai entender quando a gente falar a lista. Impressionante. 4 Goblin Guide, 4 Monastery Swift Spear, que é uma mana, 1, 2, Haste e Prowlers. Prowlers é destreza, né? 4 Eidolon of the Great Revel, Eidolon da Grande Festança, que é 2 manas vermelhas, 2-2. Quando um jogador casta uma mágica com custo 3 ou menos, ele toma um choque, ou seja, 2 de dano. De dano. Ou seja, 12 criaturas no deck. E o resto é Burn. Essa 4 Chain Chain Lightning. 4, Chain Resto Lightning. 4. 3 de dano. Lava 4. Spike. 3 de dano. Bolt. 3 de dano. Rift Bolt. 3 de dano. 4 Price of Progress, 2 manas, causa uns 8. Ah, Price of Progress. Ah, essa carta é uma beleza, 4 cara. Rift Bolt. E uma carta que eu só vejo no cubo. Fazia muito tempo que eu não via fora do cubo. 3 Sulfuric Vortex. Ah, 3. Geralmente eu vejo essa lista com 2, mas uma coisa que eu percebi agora é que não está usando o Green Lava Mancer no main deck, está usando no side. Geralmente Tá esperava usando no main deck. o side desse deck fantástico. É 3 Green Lava Mancer, 4 Pyrostatic Pillar, que é uma incolor e uma vermelha, encantamento. Quando um jogador joga uma mágica com custo de mana 3 ou menos, ele toma um choque. Ele faz o que o Eidolon faz, só que é um encantamento. O Eidolon também é um encantamento, mas é um encantamento criatura. Bizarrices do Mario e da Wizards na última década. Enfim. Bom, se você não jogava Magic há uns 5 anos, você acabou de cair da cadeira, né? Mas tudo bem, calma. Tem Searing Blaze também no sideboard, tem Ah, Vex. sim, geralmente eu via Searing Blaze no main deck, mas acho que é uma boa começar a deixar de side porque muitas vezes Searing Blaze acabava não fazendo nada. E tem duas Já cartas joguei de Burn. que eu adorei aqui no side, Vex and Xuxer, que é uma carta, duas Vex manas, Xuxa. híbridas verdes e vermelhas, 2-2, não pode ser anulado, e suas mágicas. Não, ele tem uma habilidade que é um custa uma mana híbrida verde e vermelha, a criatura alvo não pode ser anulada. Não, a mágica alvo não Mágica pode de ser anulada. criatura. É, a Não, mágica alvo não pode ser anulada. é mágica alvo ponto, não Adorei. E duas pontes traiçoeiras. Ah, Eu sim. jogava com essa carta no Burn há muito tempo atrás. Ponte traiçoeira é um artefato que custa 3 manas e diz as criaturas com poder menor, desculpa, maior do que o número de cartas na sua mão, não podem atacar. Ah, essa carta é uma maravilha contra Chuantel. Você Beleza, eu vou sabe o falar. que a gente Chuantel, faz? você. Não, contra Chuantel o Chuantel acaba o jogo, né? Chantel é um feitiço azul, duas incolores e uma azul. Cada jogador põe uma criatura, artefato ou terreno em campo, né? Olha, eu acho que esse tipo de carta é tão expressiva que a gente vai explicar essa vez, mas depois nunca mais. Porque é o nome do deck, né? As pessoas normalmente sabem. Eu espero que nossos ouvintes já saibam esse tipo de coisa. Você sabe o que a gente fazia com Ponte Traiçoeira antigamente? Diga. No Burn? A primeira técnica que a gente utilizava era Mino Ivadora. A Mino Ivadora é um artefato de 2 manas que faz todo mundo comprar uma mais, né? Só que como o oponente começa comprando, não é tão interessante. Então nós descobrimos Solidel Enxertado. Solidel Enxertado é um artefato de 4 manas que diz: no começo do seu turno você compra uma carta a mais, mas no final do seu turno você descarta a sua mão. Ah, Então nós combávamos sim. com Ponte Eu conheço Traiçoeira essa no deck carta. de Burn. Você sempre ficava sem mão no deck do oponente, ou seja, nada que ele tem pode te atacar, e você sempre comprava uma mais, tinha uma mina invadora só para você. Eu devo dizer que não era competitivo nem de longe, e Não, também não era muito divertido pro oponente. Tem decks que se especializam em não ser divertidos. Ah, com certeza. Tipo o Como próximo deck, Death percebi isso? and Taxes. Ah, só uma coisa sobre esse Burn. A Oi, mana fala. base dele, impressionante. A mana base desse Oito deck. montanhas e E resto são todas fetches. vou repetir: 8 montanhas e 13 Fatlands. Sim, pra garantir. Não vou comprar terreno de jeito nenhum. Esse Não cara tem um quero comprar objetivo nenhuma muito montanha. específico, né? Eu vou te queimar até não sobrar nada. Meu Deus, como Queimar ele até o odeia as osso. pessoas. O segundo deck, Death in Texas. Ah, deck chato. É que a gente falou desse deck quando a gente tava falando do GP Copenhagen, só que, como de praxe, a versão Legacy é bem mais chute nas bolas. É uma maneira bem bem segura de colocar, verdade. Bom, de removal tem quatro espadas em arados. De equipamento tem uma Jitte, uma espada do fogo e Espada de gelo fogo e e um gelo Butter e um Skull. Butter Skull. É o pacote clássico para Nossa Senhora Stoneforge Mystic. Exatamente, porque tem quatro dela no main deck, tem quatro Vial e o resto é Hate Bear, praticamente. Sim, Ave Mad Sensor. Não, tem um Birimaz aqui também. Tem um Brimas, tem Madre das Runas, né? Tem. Nossa, deve ser um Ah, terror Espírito do enfrentar esse deck. Labirinto. Espírito do Labirinto. Colocar Espírito do Labirinto com Vai em resposta a um Brainstorm deve ser tão gostoso, cara. Espírito do Labirinto, se você não tava por dentro de Teros, do bloco de Teros, Espírito do Labirinto é uma incolor e uma branca, 3/1. Jogadores não podem comprar mais do que uma carta a cada turno. É, então aquela coisa, você vai fazer brainstorm, resposta Vial, desse espírito. É, tipo, se estiver fazendo um brainstorm no passo, no máximo compra uma carta, põe duas da mão no topo. Olha só que beleza. E também não Turno podemos dele, esquecer. ele vai ter que colocar duas cartas da mão no topo do Grimório. Vamos passar para o terceiro lugar? Não, é tipo, eu queria falar dos terrenos do Defentaxis, que a gente não pode esquecer nunca, né? Ah, boa! Que temos, Nossa! entre eles, quatro Wastelands, quatro Rishadamport e três Caracas. Ou seja, você não vai jogar terrenos básicos, eu vou virar o que você tiver de utilidade e eu vou mandar os seus Zengakus para sua mão. Sim, Caracas é uma ótima carta. E o Side Sensacional. também tá uma beleza. É um Armagedon, um Cataclisma, só coisa chata. Nossa, um Armagedon, um Cataclisma, um Círculo de Proteção vermelho. Círculo de Vou proteção, repetir. uma carta que eu não via faz tempo, viu? Segundo lugar no torneio Legacy, perdeu para o Mono Red na final e tinha um Círculo de Proteção vermelho no sideboard. E tinha um Enlightened Tutor no Gente. sideboard também, é bom frisar. Tem um Hate Bear, que é o Containment Priest, que saiu foi Commander, né? Antes No que ele novo saiu. Commander aí de 2015. 2015 não, do 2014 no passado. Como? Do deck Mono White. Da Ah, Nahiri. Nahiri. Ele é um mana incolor, uma branca, 2/2, flash, né? Flash é lampejo. E se uma criatura que não é ficha fosse entrar no jogo sem ser conjurada, exile ela ao invés disso. É, tem uma outra carta que eu queria comentar aqui, uma carta chamada Holy Light de The Dark, que é uma Holy ótima Light, carta. deixa eu ver. Uma ótima Nossa carta. senhora, essa carta é Que muito antiga. eu não via jogar. É uma instantânea de duas incolores e uma branca. Todas as criaturas que não são brancas ganham menos um até o fim do turno. Uau, ela é de The Dark. The Dark. Eu não sei se teve algum reprint em alguma coleção. Acho que não, acho que foi só The Dark mesmo. Uau, esse cara inovou. Eu não sei se isso já estava no deck, mas para mim isso é novidade. É novidade mesmo, eu nunca vi essa carta nesse deck, mas eu acho válido. Contra o que você acha que ele colocou isso? Elfos? Elfos é uma boa. Se paga a fabricada, funciona contra elfos, porque essa carta não funcionaria. E de fato, Elfos fez top 16 nesse torneio. Elfos é um deck que você tem que sempre estar tá de olho. Vamos lá, top 4. Timur Delver. Temur Delver? Temur Delver. Temur, para quem não sabe, é a guilda verde, azul e vermelha. Vermelha. Também era chamado de Rogue, certo? Rogue. Tem gente que ainda prefere chamar Rogue e tem gente que briga para dizer se é Rogue ou Temur. Para mim, tanto faz, na verdade. Porque o problema de Temur é que não rola tão bem da língua. Tipo, é mais fácil falar Rogue. Eu prefiro Rogue, Bug, Junk. Junk, Até porque nós voltamos no tempo e essas guildas não existem mais, né? Elas existiram. Não, eu Então. acho que isso não é justificativa porque as fragmentos de Alara também não existem mais e o pessoal ainda É, eu usa sei, eu tô Junk, viajando digamos. muito no flavor, mas. Tô Bom, viajando demais no flavor. o main deck é padrão, é tipo, tem tudo que tem. Tem 4 Delver, 4 Nimble Mongoose, 4 Goyf, Brainstorm, Daze, Force of Will. É, no E side. só uma coisa sobre o main deck, ele tem 18 terrenos, dos quais 3 geram mana para ele fazer coisa. Desculpa, não, 6. 6. São 8 fetches, 6 duais e 4 wasteland. Uma coisa que me chamou a atenção no side, uma carta que eu não vejo muito, uma carta chamada Blurred Mongoose. Uma incolor, uma verde, 2-1, não pode ser anulado e tem manto. Ah, Mangusto Manchado, joguei muito com Mangusto Manchado na época de invasão. Eu nunca vi essa carta, cara. É Olha, tipo. ele só não tem lampejo, né? Mas de resto ele faz tudo. Você já leu o flavor text nele? Vamos ler para os ouvintes. O mangusto assoprou a vela e pegou no sono antes da chama se apagar. Antes do antes do Antes do quarto quarto ficar ficar escuro. escurecer. Caraca. Olha, Ele é esse muito mangosta é ninja, cara. Ele não pode ser anulado e não pode ser alvo de nada. É, manto, efetivamente. Ele é Interessante. contra os deckzinhos chatos, né? Eu tô achando engraçado, no site também tem um Parts of Progress. Pra um deck que só tem terreno não básico, eu não sei porque eu gostaria tanto assim de um Parts of Progress. Talvez para ter o alcance, né, final. Talvez contra o Se... deck do deck Lands também. Que Ah, contra o deck de lands, é verdade. Teve deck de lands aqui no top? Não. Ó, o resto do teve. top, falando pra galera aqui. O quarto lugar, Ad Nauseam, Tendrils, ou seja, o Ents, que a gente Pro chama, Storm, que é diferente. para os poucos familiarizados. Sim, é um deck de Storm basicão. Depois tem Jund, Jeskai Control, Omnitel, Manaless Dread, o último deck do top. Esse faz tempo que eu não. Mas Esse em é legal. Legacy. Esse é Em legal. Legacy, esse é um deck, Ah, não, uma que lista clássica mentira. de Usa vento. 8 terrenos esse deck aqui. Usa 4 de Não, não, Arbor e não, não. 4 Dark A Marsalish. função dos terrenos, desses terrenos, não é gerar mana. Dryad Arbor e Darkmoor Salvage, que é um Ah, terreno que não, não, tem draft. esse deck é diferente, cara. É Então, uma versão meio juiz, explica pra diferente. gente como o Manalas Dread funciona. A versão que eu conheço não é essa, não, viu? Eu vou ter que dar uma lidinha bem lida aqui. Porque, ó, Opa, esse aqui criatura basicão. é uma versão que ganha com Flare of the Hatebound. Flare of the Hatebound. Tem carta tipo Phantasmagoria, River Kelp. Eu nunca vi um deck usando o River Kelp. Vamos lá, uma coisa de cada vez. Novidade, então, no deck de Dredge. Flare of the Hatebound é 5 incolores e uma vermelha por um bicho 4/2 que tem imortal. Quando ele ou qualquer outra criatura entra em jogo do seu cemitério, essa criatura causa dano igual ao poder dela na criatura ou jogador-alvo. E como que ele ganha com esse bicho? Jogando ele do cemitério. Jogando ele do cemitério e gastando seus Dread Returns para voltar mais coisas do cemitério e causar ainda mais dano. Só que como um deck que não tem terrenos faz isso? É que são mágicas que ele consegue fazer de graça, não? Ele tem os 8 terrenos aqui, mas ele não precisa efetivamente de nenhum deles. Ele vai jogando no Dread, ele vai jogando coisa no cemitério. Tem uma carta aqui chamada muito interessante chamada Phantasmagorian. Que assim é, quando você joga eles, tem que um jogador pode descartar três cartas para anular ele, e você pode descartar três cartas da sua mão para devolver ele do cemitério para mão. Então eu acho que é um deck aqui, essa versão do deck é uma versão assim que você não vai começar, porque você quer começar descartando, porque você não tem um engine para descartar aqui. Você não tem Exato. Diamante de Olho de Leão, Bazar de Bagdá. Bazar de Bagdá no Legacy. É assim que ele joga no Vintage, né? Ah, E sim, ó, esse, sim. então, esse deck de fase, ele às vezes escolhe começar para poder descartar uma carta que tem Dread e iniciar a mecânica dele, né? Ele também pode jogar uma Dryad Arbor e usar sacrificá-la para poder dar flashback na Terapia da Cabala, né? Tem Gitaxian Probe para comprar mais carta, perder vida, porque isso é Ou bom para fazer o aparentemente. dread. Ou Ou pra para ver se fazer o o cara não dredge. tem counter. É basicamente E um dread bem budget isso aqui. de Deixa fato é impressionante. É um deck sem terreno. eu ver. É, efetivamente, porque Não esses sem terrenos aqui terreno. não é uma coisa que você vai querer pra gerar mana. Agora, vamos dar uma olhada no side. Primeiras seis cartas do side. Dois de Disruption Show e quatro Force of Will. Disruption Show é duas azuis e X, anula mágica alvo com custo de mana convertido igual a X. Você pode remover uma carta com custo X da sua mão em vez de pagar o custo. Uma carta azul. Uma carta azul, exatamente. Duas florestas, quatro Mindbreak Trap e três Nature's Claim. É um side simples até para um deck S complexo. bem simples. Mindbreak Trap é contra Storm. É, tipo, Ah, sim. as florestas provavelmente são para fazer Nature's Claim, porque tipo, Dread Arbor não é tão garantido você conseguir fazer mágica verde, porque sabe como é, uma criatura tem jogo de evocação. Com certeza. E esse foi o top 8, a última carta do top 8, Manalas Dread no Legacy. E agora, próximo segmento, do que a gente vai falar? Boa pergunta. Show notes, as notas do show aqui. Vamos Evergreen falar de Max. isso. Um tempo atrás o Mario publicou um artigo. A coluna dele no site da Wizards, que fala de uma mudança até significativa, né? Sim. Magic. O que aconteceu, Grilo? Bom, para a galerinha aí de casa, Não sei se vocês conhecem o termo Evergreen. Evergreen é usado para mecânicas que aparecem em todas as coleções. Então, tipo, voar, atropelar, ímpeto, etc. Então, o que é que tem de novo? Eles estão aposentando algumas mecânicas que eram Evergreen e estão introduzindo outras que agora serão Evergreen. E o que é que não vai mais ser Evergreen? Intimidar, proteção e travessia. E qual é o problema? Peraí. Oi, O que diga. não é mais Evergreen? Que não é mais Intimidar? Evergreen. Intimidar, proteção e travessia. Ok, qual foi a razão que ele deu para isso? É, assim, tanto para intimidar quanto para travessia, o problema era assim, que uma criatura com as habilidades era muito boa contra alguns decks e completamente inútil contra outros. Então, por exemplo, você tem um bicho com, sei lá, travessia de planície, e ela era excelente quando se o seu oponente usasse planícies, mas era completamente inútil contra qualquer deck que não usa planície. Intimidate é mais ou menos essa linha também. É, para quem é novinho, Intimidate é basicamente uma versão de Amedrontar consertada. Amedrontar era uma mecânica um pouquinho mais antiga, que era a criatura não pode ser bloqueada por criaturas que não sejam pretas em artefato. Isso, Intimidar intimidar fala a mesma coisa, só que com a cor da da criatura. criatura. Então, Por intimidar exemplo, você pode colocar em criaturas de outros. sua criatura é branca, ela só pode ser bloqueada por criaturas brancas ou criaturas de artefato. Então, agora, essas duas mecânicas foram substituídas por uma nova mecânica Evergreen que eu não lembro o nome. Tá bom, eu tenho aqui, já vou falar para vocês, mas só explicando a razão principal de travessia e intimidar é que não eram mecânicas muito divertidas, porque não eram interativas, né? O que eles sempre estão tentando fazer no design do Magic é interação. E também era muito dependente do deck do oponente. Também tem esse detalhe que eu falei agora. Sim, também. Aí, agora a nova mecânica que na super nova, que agora na verdade só tá recebendo a palavra-chave, que é a mecânica que a criatura só pode ser bloqueada por duas criaturas ou mais, não é? É ameaçar o nome da Ameaçar, mecânica. isso. E olha, eu geralmente não gosto, porque é uma parte da coisa do Magic antigo indo embora, né? Não é que nunca mais vai voltar proteção, travessia ou. Proteção não está completamente aposentada. É tipo, Mas agora as tem. outras duas estão? As outras duas estão. É, Ah, tá. Porque proteção travessia. agora Oi, desceu para pode um falar. nível mais esporádico, tá? No mesmo nível de mana híbrida. É tipo, é uma ferramenta que a gente pode usar de vez em quando, mas não espere ver sempre. Então, se você estava esperando sair True Name Nemesis, você se deu mal. Você vai esperar muito mais para ver essa carta de novo. Mas é pelo mesmo motivo, né, Grilo? Não é Não, muito é interativo. proteção. Proteção era mais nas linhas de que é uma mecânica muito complicada, porque tipo tem muita bagagem de regra. Que é tipo, a proteção é a criatura não pode ser encantada por tal coisa, não pode ser bloqueada por tal coisa, e as pessoas não entendem, sabe? Sim, eu cheguei a fazer parte de um grupo de dúvidas no Facebook, e proteção era uma das perguntas mais frequentes. Uau, não sabia disso. É Para mim realmente. sempre foi tão simples, mas eu lembro que no começo eu dava umas travadas, assim, É que tem porque muita bagagem de regra. não é tão claro que ela, por exemplo, não pode ser bloqueada, né? Mas tipo, não precisa ficar triste, a proteção não foi embora em definitivo, vocês só vão ver com muito menos frequência. Mas travessia, que é uma coisa lá das antigas, foi embora. E é uma coisa que estava desde a primeira edição do Magic, né? Senhor da Sim. Atlântica, Senhor dos Mortos-Vivos, eles davam travessia dos terrenos. Aquela clínica também muito branco que as criaturas com travessia de planície podiam ser bloqueadas como se não tivessem. Todas as duas delas. Nossa! Que delícia! As lendas de Legends, que também falam isso. Mas eu entendi, e eu até acho que é uma substituição positiva, porque quando você não faz sentido você ser penalizado por estar jogando com pântano ou com ilha, né? Isso. Faz sentido você colocar uma criatura que só pode ser bloqueada por duas ou mais. Assim você é obrigado a pensar melhor nos seus bloqueios, a criar uma presença de mesa maior. É, Então, acho que eles exatamente. fizeram uma boa mudança e dar um nome para ameaçar faz sentido, que é uma coisa que já vinha aparecendo antes. Agora, o que me preocupa é que ameaçar é alguma coisa que, quando aparecia, era basicamente em criaturas vermelhas. Sim, vai ser uma mecânica Vermelhas, verdes, majoritariamente vermelha. pretas, então. E travessia é uma coisa que aparecia em todas as cores. Então, de alguma forma, eles vão ter que equilibrar, vão ter que deixar as criaturas azuis e brancas melhores ou dar um certo tipo de evasão. Tá certo que elas já têm voar, mas as outras coisas também têm voar. Falando em deixar as criaturas de outras cores melhores, uma mecânica nova que agora é Evergreen. É a destreza, o prowess. Destreza. Bom, uma dúvida. Tem alguma carta verde com destreza? Não, é uma mecânica que vai ser majoritariamente azul, mas também ocasionalmente vai aparecer em branco e em vermelho. Vai Exato, continuar sendo uma mecânica Jeskai. porque em Khans de Tarkir era uma mecânica Jeskai, né? Sim. Ou seja, azul, branca e vermelha. Isso. Então, a pergunta é: eles vão lançar criaturas verdes e pretas com destreza? Não, é tipo quase certeza que não. Vai ser majoritariamente azul, branco e vermelho. É tipo, o próprio Mario diz: ah, quando a gente faz umas mecânicas que não são da cor, a gente tem que ter uma razão muito boa. E eu sei que o Chaos Planar teve aquela zoeira lá, tipo, criatura branca comendo Dorotar e tal, mas é tipo, é uma coisa à parte. Tipo, ele mesmo falou que é uma coisa que nunca mais vai ser feita. Tá, e só uma coisa, eu acho que destreza é uma mecânica um pouco complicada de se trabalhar, porque não é tão óbvio, e vai com certeza penalizar jogadores mais novos, porque os mais novos não vão ter capacidade de planejar direito os turnos e quando jogar as mágicas, então eles vão ser completamente, vão explodir do nada, vai explodir na cara deles quando o oponente usar. Eles vão entender, nossa, mas por que você jogou um crescimento desenfreado no seu bicho e ele ficou 4-4 em vez de mais Não, 3, mais 3? mas ainda assim, a destreza é uma mecânica relativamente simples e elegante. Toda vez que você faz uma mágica que não seja criatura, ganha mais um. Então, tipo, não tem uma super bagagem de regra. É, tipo, fácil de entender. Então, tipo, se acontecer isso aí que você falou, não vai ser tão difícil do jogador novato entender o que tá acontecendo. É, eu espero que não, né? Eu espero que não dê tantos problemas. E agora vamos falar da próxima mecânica que virou Evergreen, para alegria geral da população. Vidência agora é Evergreen. Vidência. Isso quer Vidência. dizer que. Mecânica de Mihojin lá dos primórdios Isso dos quer dizer que tempos. Serum Visions vai estar em Magic Origins? Já falaram que não vai. Ah, então isso quer dizer que a Wizard trollou a gente de novo? Exatamente. Que sacanagem! Eles mudam a regra, colocam um Scry Anselm para todo mundo que não e ainda mais eles não colocaram Modern Masters 2. Ou Você seja, viu é como se dissesse que ó, tá chegando aí. E de fato chegou pelo Friday Night Magic, né? Serum Visions é a carta você viu não sei se você acompanha aquele webcomic Cardboard Crack, que ele não. fez um esboço da animação para ter Serum Visions. Aí tipo, começa lá no topo: ah, Modern Masters 2. Aí vai descendo, não vai ter. Ah, vai ser pra onde Friday, então sobe de novo. Ah, não, arte é feio, desce de novo. Ah, Vidência agora é Evergreen, sobe de novo. Ah, não vai, tá confirmado que não vai ter em Origins, desce de novo. É tipo a dança da festa junina. É cobra, é Então. mentira. Oi. Olha, se você não sabe, Serum Visions é uma carta que está jogando muito em Modern, porque Modern não pode jogar Ponder e nem Preordain, Sim. que são banidos. Então Serum Visions é o premier draw spell, né? É a melhor carta O de melhor compra cantrip do que tem. Modern. E E é uma atualmente mana só. só saiu em Quinta Aurora. Só saiu em Então. Quinta Aurora. Ela é uma carta comum que custa 15 dólares em média, tá? Sim, Vai de 9 a super 15 caro. dependendo do. É muito caro para uma carta comum. Muito caro mesmo. Isso porque só saiu em Quinta Aurora. Então, recentemente lançaram Modern Masters 2. Não lançaram a carta que era o cenário perfeito para lançar. O Mario disse que Exatamente. foi porque não tinha Scry na edição, como se fosse justificável, né? Porque para mim não faz sentido, é uma desculpa esfarrapada, porque quem compra Modern Masters 2, tanto pelo preço quanto para pegar as cartas, já é quem manja do formato. Então não vai confundir ninguém. Ninguém vai ficar perdido porque tem uma carta com Scry e nenhuma outra sem, ou porque tem 15 mecânicas ao invés de 14 no formato. E aí logo depois eles anunciam então que vai ter Serum Visions como Friday Night Magic. Beleza, todo mundo fica Arte menos feia, triste. feia, muito Mas feia. depois eles anunciam que Scry vai ser Evergreen e que vai ter em Magic Origins. Vai ter, né? Não, já confirmaram no Twitter. Não vai ter em Não vai Origins, ter? foi mal. Não, confirmado que não vai Então, ter em Origins. se você quiser ser um Visions, vai jogar quatro Friday Nights e ganhe todos. Tente, né? Tente, é. Bom, Você mas a faz. explicação pra Vidência agora ser Evergreen. Porque no começo eu estranhei, porque Evidência não é uma mecânica que tem muita cara de Evergreen, sabe? Mas a explicação que deram assim: ah, É, toda a coleção a gente tentava colocar alguma coisa meio que de uma manipulação da compra, sabe? Mas aí a gente chegou a eles chegaram à conclusão. Ah, cara, pra que a gente vai ter que ficar reinventando a roda toda a coleção? Vamos deixar a Evidência Evergreen logo de uma vez e pronto, resolveu esse problema. Então, tipo, eu acho que foi uma novidade bem-vinda. Eu acho bem-vindo nesse ponto de vista também, porque eu acho que cria a possibilidade de eles lançarem mais cartas com essa mecânica e menos cartas que embaralham Grimório. Porque embaralhar o Grimório é algo que demora muito no Magic ao vivo. Se você já assistiu uma stream de um campeonato pela Twitch, você vê que é um negócio chato pra Tem cacete. E gente quanto que quer mais eterno é o embaralhar. formato, pior ainda, dá raiva de ver. Porque os caras passam a Aí a maior gente parte do tempo embaralhando e cortando. acabou de mostrar o Burn lá que tinha 8 montanhas e 13 fetes. Exatamente, exatamente. Então, eu acho legal você colocar mais manipulação do topo e menos tutores, menos coisas que embaralham, né? Agora, fica um pouquinho dividido, porque você tem uma mecânica nova, ameaçar, que é basicamente das cores de Jund, né? Centrado no vermelho, e você tem Prowess, ou destreza, né? Que é uma. Eu consigo ver em todas as cores, mas com muito mais flavor e sentido, né, nas cores Jeskai, talvez no preto, né, desfalcando aí o vermelho, e Vidência, eu consigo ver em todas as cores, assim, se eles quiserem deixar o vermelho um pouco mais atraente, acho que dá pra colocar assim. Tem, né, já carta vermelha com. Sim, tem uma Tem uma que que dá você 3 de dá dano e você dano, dá evidência tipo. 1. É 4 manas, feitiço 3 de dano e o jogador dá Scry 1. Então, bacana, bacana. Acho que daqui para frente a gente tende a ver cartas, um Magic um pouco mais dinâmico, né? Assim espero. E, dito isso, das novidades, tem alguma novidade dos artigos do Mario recentes? Ah, recente não, é basicamente spoiler de Origins. Tipo, toda semana das novidades, tá tipo na época das novidades da próxima coleção, então tipo nada de bombástico ainda. Na verdade, tipo, eu não costumo ler muito os artigos do Mario, a menos que seja tipo realmente de novidades mecânicas ou regras. Eu sei Apesar de que que nessa tudo. última semana ele escreveu sobre que a Magic 2016 ou 17ª edição ia ter um tema, né, que não era a origem dos Plininautas, porque quando começou a ser desenvolvido não era ainda, não ia ser o último core set. O tema que eles queriam propor era vilões, eles iam fazer um set sobre os vilões do Magic. E a própria Narset ia ser um dos vilões, né? Depois eles tiveram que tweakar ela e jogar em uma edição antes. Mas é basicamente isso, ele fala como eles alteraram então o design para caber isso. Mas provavelmente eles guardaram muitas coisas sobre os vilões, Ah, com muitas ideias de certeza. vilões para lançar no futuro. É, tipo, não desperdiçar, né? Sim. E eu sei que eles têm contado também histórias dos cinco Planinautas que a gente vai ver em Magic Ah, sim. Origins. Com o Magic Origins, né? E no site da Wizards, agora toda a historinha do Magic tem um artigo que sai toda quarta. Aí Sabe o que seria legal a nos. gente falar para os ouvintes, Grilo? Oi. Os planos originais dos Planinautas e o primeiro plano para o qual eles se transportaram. Putz, vou ter que ver a tabelinha aqui, viu? Deixa eu ver. O Gideon, eu sei que ele é original de Teros e o primeiro lugar que ele foi Bench. Faz o seguinte, vamos dar uma olhada na tabelinha, certo? Eles publicaram isso na Arcana e já já a gente fala. Você lembra onde saiu? Putz, não lembro, cara. Foi no site da Wizards aqui, tem que. Tudo bem, então enquanto isso para os ouvintes, a gente vai falar de spoilers. E Por onde a gente spoilers. começa? Já que nós não tivemos nenhum programa anterior, vamos começar pelos Planinautas? Pode ser. Ok, vamos do sentido Wolberg. Então, para quem não Uberg. sabe, Wolberg é uma palavra inventada quando você coloca as iniciais das primeiras letras das cores do Magic, do branco até o azul. Verde. Ah, desculpa, até o verde. Até o vermelho azul é a segunda. É, Tá. eu... Tá, primeiro, Planeswalker branco. Sim, diga lá, Grilo. Kithion, Herói de Akros, uma mana branca 2-1. No final do combate, se ele atacou com pelo menos outras duas criaturas, você exila e devolve ele transformado. Duas incolores e uma branca, ele ganha indestrutível até o fim do turno. E o outro lado é o lado Planeswalker, Gideon, Forjado de Batalha. Eu posso estar errando os nomes em português porque eu tô vendo a versão em inglês aqui, só. Tudo É bem. um Planeswalker 3 de lealdade, mais 2. Até uma criatura alvo ataca o Gideon se tiver apta. Mais 1. A criatura alvo ganha ganhar indestrutível até seu próximo turno e desvira aquela criatura. E zero, ele vira uma criatura 4-4, humano soldado, que ainda é um Planeswalker que tem indestrutível e previne todo dano que seria causado a ele. Ok, peraí, peraí. Vamos por partes. Sim. A criatura, por que que ele não se chama Gideon desde o começo? Ele se chama Kaiten. Por quê? Isso é o que saberemos quando sair o Lore do Gideon, porque ainda não saiu. Saiu da Chandra, da Liliana e do Jace. Que mistério, hein? Por que que ele tem um nome diferente? Teve alguma treta. Mas vamos à jogabilidade da carta. Você quer que eu especule? Pode Porque falar, em você acha? português é Q-U-I-T-O-N, né? Em inglês é Kaiten com K. Eu imagino que seja porque ele fez alguma besteira e precisou mudar de nome como tipo uma identidade secreta. Ah, Só que sim. eu acho uma péssima ideia você colocar um nome secreto muito parecido com seu nome original. Então, provavelmente, essa especulação tá furada. Vamos Bom, esperar para mais detalhes. vamos esperar. Depois, quando sair a historinha, a gente dá um resuminho aqui para vocês no show. Sim, mas o Vanilla Test do Kiteon, ele é uma mana 2-1. E Ou você pode seja, pagar duas incolores e uma branca para ele ficar indestrutível até o final do turno. Leões da Savana. Se olhar, você vai ver que no T2 atual, acho que tem quatro Leões da Savana Não, na para jogar. verdade, Grilo, eu acho que ele é superior a muitas das cartas uma mana 2-1 que a gente tem visto aí, né? Talvez não seja melhor que, por exemplo, um Zurgo, porque o Zurgo é uma mana 2-2 Dois, e ele dois. tem o dash, né? Mas o valor do Kiteon é no endgame também. Ele é uma barreira. Quando você não puder atacar com ele, normalmente criaturas de uma mana com 2 de poder ou duas manas, você tem que jogar cedo e engatar o máximo de dano possível. E no final tentar usar ela combinada com mais outra para tirar uma criatura do adversário. Só que o Kiteon, ele vai ficar em jogo, ele tem indestrutível. Isso é um diferencial absurdo, né? Ele vira uma barreira. Ou isso permite você atacar com ele e outras criaturas e que ele sobreviva no combate. Então, eu acho que é esse último aí que serve para que serve destrutível. Mas o que me deixa. O que eu não concordo com você no primeiro ponto é. Vamos começar por. Em que deck você vai querer uma criatura que é uma mana branca 2-1? Um deck agro, bem agro. Ah, sim. E, tipo, cara, se você tá no late game e você precisa baixar uma criatura só pra bloquear, você tá perdendo. Então, tipo, não sei se dá para considerar tanto assim para falar, não, ele é bom porque ele é uma boa barreira. Tipo, talvez no limitado. Limitado é justificável, mas não sei se num deck que é pra ser super agro, isso é um bom aspecto da carta. Mesmo assim, ele permite que você ataque. Imagine que você curve com ele, né? No primeiro turno, uma mana 2-1, no segundo turno, das mana 2-2, depois 3 Sim. mana 3-3. O que o oponente faz normalmente é, no turno seguinte ao seu, ele baixar um bicho que pode bloquear e trocar com o É, Kito. sim, Então, aí. essa habilidade volta a ser útil nesse cenário, né? Você elimina essa chance de troca, então você engata mais dano. Então, tanto no agro como na defesa. Top deckando ele no final do jogo, você tem chance de que ele te salve, né? Isso Entendi. é muito positivo. Ou seja, ele sozinho, se não fosse um Plainauta, seria muito bom. Eu acho que até eu incluiria ele no cubo. Eu estou usando cartas do tipo Elite Vanguard, eu já tirei, mas estou usando. Eu vou precisar baixar aqui. Aquele Depois. lá de com proteção, né? O Dragon Slayer. Não, proteção contra multicolorido. Esqueci o nome da carta também, Ah, campeão de. sim. Esse cara, eu tô usando ele também e eu acho que tem o melhor. Indestrutível não pode ser subestimado, né? Não. O que eu gosto mais do indestrutível é que mais ou menos garante que ele vai virar um Planeswalker. Porque, tipo, se não tivesse indestrutível, eu ia ficar muito bolado com esse negócio, né? Porque ele precisa atacar e sobreviver ao combate. Isso, para poder virar. E quando ele vira, eu até cheguei a pensar, será que vale a pena virar? Porque você perde uma criatura, né? Não, mas Só que aí o outro lado é você uma ganha uma criatura criatura também. maior. Primeira coisa que você tem que entender é que quando o Kiteon vira, você pode, depois do combate, utilizar a habilidade do Gideon. Então, ele entra em jogo com três marcadores, mas na real ele pode ir para cinco já. Sim, você já pode usar ele. É uma coisa que eu achei interessante, porque a menos que eu esteja enganado, o lado Planeswalker do Gideon é o primeiro Planeswalker que não tem nenhuma habilidade que você tenha que tirar marcadores de lealdade. Você tem duas habilidades que você coloca marcadores e uma que você não muda o número. Agora você me pegou. Eu acho que é o primeiro. Eu acho. Eu já vi Planinauta sem habilidade demais, né? É, sim, o Sacão Louco. Esse mesmo. É. Bom, enfim, e o lado do Planeswalker, o que você acha? Para mim, eu acho que no final do dia, qual o investimento que você fez nele? Uma mana branca. Oi? Oi? Grilo? Oi, desculpa. Oi. Não, então voltando o que tem um. É, acho que deu mudo aqui alguma coisa. Bom, essa parte você consegue cortar, né? Sim, tranquilo. Beleza. Então, no final do dia, qual o investimento que você fez nele? Uma mana branca. Então, vale muito a pena. É, Tem assim. mais algum comentário sobre ele? Ah, nem eu. Acho que uma carta tem uma boa chance de ganhar. Porque, tipo, ó, desse ciclo aqui, o que você tem que levar em conta é: você quer uma carta que seja boa tanto na parte de criatura quanto na parte de Planeswalker. E eu acho que o Gideon consegue cobrir essas duas partes. Eu acho que ele tá longe de jogabilidade em formatos eternos e até mesmo no Modern também. Não, no T2 ele No pode ver T2 jogo, sim. pode. Pode, eu acho No que cubo, com depois. certeza. No meu É. cubo ele entra. E agora vamos para próximo. Próximo Planinauta. Jace. Um certo cara azul. Jace. Jace, fala o que ele. Prodígio de Vryn. É uma incolor. Então. Mas... Oi. Não, pode falar. É uma incolor, uma azul 02. Vire e compra uma carta e depois descarte uma carta. Se tiver 5 ou mais cartas no seu cemitério, você exila e transforma. Outro lado do Jace. 5 de lealdade. Mais um. Até uma criatura alvo ganha menos 2, menos 0 até o seu próximo turno. Menos 3, você pode conjurar instantâneo ou feitiço alvo do seu cemitério e depois exilar. Menos 9, você ganha um emblema de toda vez que você fizer uma mágica ou um oponente alvo põe a 5 do topo no cemitério. Uau! E aí, o que você acha? Eu não acho muito bom, não, cara. Considere o seguinte: quando foi a última vez que você viu o Merfolk Luther jogar? Não, não, não. Mas nenhum Merfolk Luther tinha chance de virar um Planinauta, né? Aí vem outro ponto. Será que o lado Planinauta do Jace vale o investimento? Porque eu realmente, sei lá, não tô muito animado com ele. Tipo, a habilidade menos 3 ele é muito boa, só que a mais 1 não é grande coisa, a menos 9 não é grande coisa e demora uma eternidade pra você chegar até lá. Então não acho que dá pra ver jogo sério essa carta. Ah, olha, eu acho que a Wizards foi muito cuidadosa ao criar todos esses Planinautas, né? Tem que ter a noção de que tudo que você investiu foi duas manas só, né? E é um corpo decente com uma habilidade decente, em primeiro lugar. É 0-2 e você vira pra dar loot. Então isso é interessante já. Eu acho muito fácil virar ele, em qualquer formato, né? Basta que tenha 5 ou mais cards no seu cemitério, ou seja, 4 ou mais quando você ativar a habilidade, né? Porque a habilidade vai pôr uma a mais. Isso é muito fácil, né? E quando ele vira, a habilidade que teoricamente protege ele é uma porcaria. É, não Menos 2, menos é. 0, protege. Não tem o mesmo nível do outro Jace que dá menos 1, menos 0 pra toda criatura que atacar. Porém, ele entra com 5 marcadores. Isso já é uma certa proteção, né? E ele te ganha a vantagem de carta com a segunda habilidade. Ele já se paga. Ah, o Ultimate é interessante, mas eu acho muito difícil. Não, não é plausível chegar até o Ultimate. É, exatamente. Então. Uma coisa que você tem que tentar ver também com todos esses Planinautas é que alguns deles, né, podem fazer isso. Você pode transformar duas vezes. Já reparou? O primeiro formato tipo 2 que você vai poder transformar uma carta duas vezes. Primeiro você manifesta. Depois você vira pra cima. E depois Ah, você vira. sim. Eu acho que foi Você acha? o Matt Tabak que é. Se não me engano, o Matt Tabak é o cara que organiza as regras do Magic. Ele que fez, postou um tweet reclamando do Maru. Que tipo, é meio que de brincadeira, é meio que uma rivalidade entre o Maru e o Matt Tabak, porque o Maru quer ficar inventando coisa que destrói as regras, né? O Matt Tabak chegou e falou: Porra, Maru, você conseguiu finalmente, você fez uma carta ter três lados. É Eu acho que ele falou verdade, isso no de último 2, manifest. né? Você vai manifestar o Jace, virar o Jace e depois transformá-lo. É uma confusão. Os juízes vão adorar, eles vão trabalhar como loucos. Ah, vai ser uma delícia, cara. O Bom, juiz vai trabalhar. Mas então, o Jace é um exemplo disso, né? Se você tiver ele manifestado, no turno do oponente, você pode virá-lo para cima, usar a habilidade e transformá-lo em Planinauta. Então, no passe do turno do oponente, né? Então, no seu turno, você pode ter um Jace completamente aberto, né? E com as manas desviradas. Então, Sim. nesse cenário, é plausível até você pensar, né, na possibilidade de chegar no ultimate dele. Bom, eu não. Ainda assim, eu não ponho muita fé nele. Eu gosto de loot, eu não me vejo utilizando ele num deck de controle, por exemplo, porque é um investimento muito grande ficar dando loot e esperando que ele vire e que ele sobreviva depois. Pra quê? Pra você conseguir jogar uma mágica do cemitério? Eu acho que tem que ter muito mais sinergia com o cemitério, porque a gente ainda tá numa fase de se disse, né? O Kans vai continuar no bloco e se disse é azul. Então, qualquer coisa que se jogue carta no cemitério pode ter sinergia, pode ser interessante com ele, mas sozinho no vácuo, eu não vejo ele sendo tão útil. Cara, deixa eu te contar uma coisa que pra mim não faz o menor sentido que algumas pessoas andam falando. Que assim, alguém chegou e falou: cara, esse Jace, você pode virar, descartar uma mágica, transformar ele, você pode fazer essa mágica do seu cemitério. Aí eu olho e falo: Por que mas você não. não faz da mão Por que não direto? faz da mão? Eu não tô entendendo sua lógica, amigo. Olha, nós já até agora já falamos do Gideon e do Jace, né? É, Eu vou sei que colocar nas é. notas do programa. Eu encontrei a tabela aqui, vou colocar o link nas notas. O Gideon, o plano natal dele é Theros. Eteros e o primeiro é Bente. O primeiro plano que ele foi é Bente. Eu acho que eu não É lembro na Jace. maioria. Jace é de Vryn, o primeiro é Ravnica Vryn é e um plano que nós não sabemos não muito, sabemos né? ainda. Não sabemos Coisas a muito ainda. respeito. É Primeiro plano. Liliana de Dominaria, primeiro foi primeiro para Innistrad. Sim. É, a E a Chandra? Shanda não lembro o nome de nenhum dos dois planos. Os dois planos são novos. A Chandra é de Kaladesh. Kaladesh vai para Regatta. Regatta. Eu não tenho noção do que esses planos fazem. Eu É, imagino que Kaladesh seja um lugar quente. Kaladesh, pela história dela, meio que um plano steampunk, sabe? Tem muitos artefatos mecânicos, sabe? Ah, sim, a carta dos E pais dela trabalham com isso, né? isso. E a Nissa, se não me engano, saiu de Zendikar e foi para Lorwyn. Legal. Então É, é. exatamente. Exatamente. Você quer que eu conte a história do Jace ou primeiro quer ver todos os planeswalkers, depois eu tento dar um resumindo da historinha Não, eu deles? acho que é melhor a gente deixar a história para um outro programa, Beleza. porque já É, quando estamos. sai todos, É, a gente pode até fazer uns capítulos paralelos. né? Mas, esgotamos, Jace. Sim. Acho que já Por falamos o que mim, bem. precisava. Tá bom. O próximo, Próxima que é na a verdade foi o Liliana. primeiro Planinauta spoilado, né? Sim, Liliana Liliana, é. Curandeira, Herege. Isso. Uma incolor, duas pretas, 2/3, vínculo com a vida. Toda vez que uma criatura que não seja ficha, que você controla, morre, uma outra criatura, né? Morre, exile a Liliana e devolva para o campo de batalha transformada, sob o controle do seu dono. E se fizer isso, coloque uma ficha de zumbi 2/2. Então, só recapitulando: 3 manas, 2/3, vínculo com a vida. Quando ela é transformada, ela já coloca uma ficha 2/2. Ela já se protege automaticamente. Que mais? O Planinauta, o que é que a gente ganha com isso? Ela é a Liliana Necromante Insolente. Entra com 3 marcadores. Tem uma habilidade mais 2. Cada jogador descarta um card. Lembra a Liliana do Veil, né? De 3 manas. Ela tem menos X. Devolva ao campo de batalha o card de criatura alvo que não seja lendária de seu cemitério com o custo de mana convertido igual a X. E tem uma habilidade menos 8, que é difícil de alcançar, mas Ah, mais dois, você. a primeira habilidade dela, É então mais é. dois, é. Não é Mas é super difícil difícil. sobreviver até lá, viu? Porque cada um descartando uma. Você recebe um emblema com toda vez que uma criatura morrer, devolva para o campo de batalha sobre o seu controle, no início da próxima etapa final. Bom, e aí? Bom, O que você acha? eu gosto. A Liliana é interessante. Você precisa que uma outra criatura morra, então vai ter uma sinergia muito forte com o Sack Outlets, né? Por É. exemplo, Viscera Seer da vida. Ó, Você consegue transformá-la no uma turno que coisa ela. que me chamaram a atenção dessa habilidade de transformar dela, que eu não tinha reparado, é que um ótimo jeito de você transformar ela é você fazer outra Liliana. Porque pela regra das lendas, você tem que escolher uma para sacrificar e a outra vai transformar. Nossa, é Então, verdade, Grilo. uma coisa boa dessa Liliana é que basicamente Bacana. você pode usar quatro dados no deck sem ter muito problema. É verdade, cara. Uau. É Tipo. instantâneo, né? O efeito é instantâneo. É. Aí, tipo, a primeira vez que eu vi, eu já tava pensando, ah, tem que fazer saque alto, ele já dá muito trabalho, é meio difícil de transformar ela, mas tipo, quando chamaram a atenção desse detalhe, ela me pareceu bem melhor. Mas ainda assim É assim. eu não. É mais uma que tem aquela interação esquisita com manifestar também, né? É. Imagina que ela está manifestada e você ataca com outras criaturas que já estavam no campo de batalha, e depois dos bloqueios serem assinalados, você manifesta ela e alguma coisa morre, né? Alguma coisa sua morre e você permite ela desvirar. E aí você ainda teria, depois da sua fase de combate, ainda para usar as habilidades. Enfim, fora isso, fora o esquema de duas Lilianas e esse esquema de manifestar, transformar ela não é uma coisa tão fácil, né? Porque você não tem saque outlets de uma mana, como tinha antigamente, ou como você tem no cubo. Não E é uma uma coisa criatura mais 3 manas, comum. 2-3, vínculo com a vida não é suficiente para se justificar, né? O Vampire Nighthawk, que é isso, Considere pô, aí Vampire acho que Nighthawk. não chega tanto, mas ela como Planinauta é decente, eu gosto. Ela pode te recuperar a criatura que você usou para virá-la, ou ela pode, você pode ficar tentar subindo ela, né? Se você tem alguma sinergia com o cemitério, a primeira habilidade é boa, de qualquer jeito. Mas assim, ela não é, eu acho ela boa, mas não assim, espetacular, não sensacional. Eu acho que eu concordo com você, não é uma coisa que diga minha nossa, que Planeswalker, é bonitinho. Não sei se vai pro cubo, eu preciso olhar a lista, ver se tem alguma coisa Eu para não acho que curtir. encaixaria bem no seu cubo, não. Eu também acho que não. Eu acho que ela não faz coisas assim tão que tem tanta presença, que impactam tanto a mesa, sabe? Colocar ficha de zumbi, esse tipo de coisa, já tem coisas melhores. Mas essa foi a Liliana. Agora vamos para a Chandra. Uma incolor, duas vermelhas, 2/2. Toda vez que você faz uma mágica vermelha, desvira. Vira, dá 1 de dano no jogador alvo. Se ela causou 3 ou mais de dano nesse turno, você exila e volta ela transformada. Lá do Planeswalker. 4 de lealdade, mais 1, ela dá 2 de dano no jogador alvo. Menos 2, dá 2 de dano na criatura alvo. Menos 7, dá 6 de dano em cada oponente. Cada oponente que tomou dano dessa maneira ganha um emblema com: na sua manutenção, você toma 3 de dano. Uau! Ok, vamos lá. Ela é 3 manas, 2-2, né? Você, a habilidade dela causa dano apenas ao jogador. Só que para poder virar, ela precisa causar dano. Não precisa ser o jogador ou criatura. É causar dano. Então você pode eventualmente atacar com ela. Se ela conseguir engatar o dano, você já pode jogar uma mágica Mágica vermelha. e Qualquer mágica. Não zerar ela. precisa ser feitiço, mágica instantânea. Ela desvira, você vira ela de novo para causar um de dano e aí transforma. Mas Se você engatar no tipo. seu turno, ela. Você já pode usar a primeira habilidade do Planinauta. Eu acho que essa é a melhor das hipóteses. De todos os Planeswalkers, acho que ela é mais difícil de transformar. Ou você tem que gastar muitas mágicas desvirando ela, ou você tem que conseguir atacar sem bloquear. Se ela tá custando 3 manas, eu acho isso já difícil. Olha, imagine que você precisa de duas mágicas, né, para poder desvirar ela duas vezes para que ela cause 3 de dano, correto? Então, imagina que uma mágica é um removal e outra mágica é um raio que você deu na cara do oponente, tá? Você causou 3 de dano no oponente com ela. E além disso, deu um raio na cara dele. Você fez tudo isso, né? Você tapou totalmente, virou todas as suas manas, para poder ter o quê? Um Planinauta cuja habilidade é mais um, causa 2 de dano ao jogador alvo. Você vai dar um choque nele todo turno. Então, é estranho. Eu acho isso. E o ultimate dela, pelo menos no X1, não é impressionante, porque até você chegar lá, o cara já vai estar praticamente morto, você não precisa. Mas assim, o Ultimate, ele assusta, né? Eu acho que isso é interessante, eu acho que dá para chegar rápido no Ultimate. Se imaginando que você já virou no seu turno, ela vai pro quinto marcador, então você precisa ativar duas vezes e depois sobreviver um turno. Ela não se protege direito, né? A habilidade de menos dois dela só causa 2 de dano a uma criatura jogador. Porém, ela tem 4 marcadores de lealdade. Então, dá uma equilibrada aí. Mas de novo, assim, todo o investimento que você fez foram 3 manos, né? Por uma criatura, não vou dizer decente, mas interessante, né? Com potencial. Na verdade, não é exatamente um investimento de 3 manas só. É um investimento de 3 manas, mas fica fazendo mágicas para poder desvirar ela. Mas se você quiser ganhar o jogo, você tem que jogar mágicas de qualquer jeito. Pensando no cubo, você não vai jogar só de vermelho, a não ser que você esteja no mono red, aí você nem colocou ela no deck. Pô, mas Precisa ter. MP, sabe como funciona seu cubo, né? Você vai draftar vermelho, você só vai draftar vermelho. Não, tem outras integrações interessantes, mas eu acho que ela não é no do power level que a gente Não, não está é. procurando, não, né? Não, não é, definitivamente. Mas é uma carta interessante. Não sei se no tipo 2 tem. Eu diria que não. Eu diria que no Não, tipo não. 2 não tem, não tem lugar. Não Mas quem duvido. sabe, hein? Deck de Goblin chegando aí. Deixa eu Ah, falar mais é, com Goblin. certeza. Goblins são baratos, né? E rápidos, então de repente colocar pressão com planinha alta desse é interessante. É. Bom, vamos para a última carta. A última, vamos lá. Nissa, Vestwood Seer. É, como é em português? Eu não faço a menor ideia. Vidente da Mata Vasta. É 12 cores, uma verde 2/2. Quando entre jogos, procura no seu deck por uma floresta básica, revela e põe na mão. Toda vez que um terreno entrar em jogo, se você controlar 7 ou mais terrenos, exila e transforma. Lado Planeswalker, 3 de lealdade, mais 1. Revela o card do topo do seu deck. Se for um terreno, coloca em campo. Se não for terreno, põe na mão. Menos 2. Coloca uma criatura lendária 4/4 elemental verde chamada Ashaya. No campo de batalha, menos 7, você desvira até 6 terrenos, eles viram criatura 6/6, que ainda são terrenos. E aí, o que você acha? Bom, olha, ela sozinha é interessante. As cartas de 3 manas 2/2 que buscam um terreno, põe na mão, são jogáveis, né? Não são nada assim fabulosos, mas são cartas jogáveis. Ela busca floresta básica, é bom lembrar isso. Então, isso diminui a jogabilidade em formatos eternos. E interessante também lembrar que quando um terreno entra no campo de batalha, ela verifica a segunda habilidade. Então, o terreno pode ser o sétimo terreno. Sim. Sim. Então, quando você baixa o sétimo terreno e se ela estiver em jogo, ela vira. A primeira habilidade dela é um oráculo enroscado. É muito interessante, é card advantage puro, né? Vantagem de A carta primeira pura. habilidade dela eu adoro. Mas ela não se defende, tá? Ela só entra com três marcadores. Ela vai pro quarto jogando isso, vai te dar uma carta de um jeito ou de outro, mas ela não se defende. Lógico que se você tem sete terrenos, você tem mana suficiente para jogar uma criatura e possivelmente bloquear o que vai querer atacar ela, certo? É uma carta que vai pensar de uma outra maneira, né? Diferente das outras. Ela, teoricamente, não precisa se proteger porque você vai ter mana para isso. Habilidade menos 2, coloca uma ficha lendária que eu vou correr atrás, que nem louco, para ter do lado dela. E é uma ficha 4/4. A ficha não faz nada, né? Não é indestrutível, não tem Não tem habilidade, é atropelada. só 4/4. Mas imagina um Garruk que te custou 3 manas e coloca uma ficha 4/4. É razoável, né? Gerou vantagem de carta e é um corpo razoável. E a ultimate dela é redundante, né? Ganha o jogo praticamente. Efetivamente. Eu realmente gostei dela. Provavelmente a minha favorita do ciclo inteiro. É que é uma carta que se consegue ser boa no começo do jogo e consegue ser boa no late game também. Assim, muita gente tá reclamando aqui na mana fixing porque só pega a floresta básica e eu não. Eu entendo o ponto deles, mas ainda assim eu gosto muito dela. E tem que levar uma coisa em consideração, pelo menos pro standard, que Battle of the Zendikar tá vindo aí e é bem provável que Landfall volte. E É, sim. pegar terrenos é uma coisa que pode vir a ser boa independente do terreno. Eu consigo ver ela jogando no tipo 2. Primeiro, porque ela é um elfo e tem muito suporte para elfo em Origins. Pelo jeito, vai ter elfo em Retorno a Zendikar também. Tinha elfo? Não, tinha aliado, né? É, Acho que não. tinha aliados. Acho que não Zendikar tinha elfo. e. Não, mas Zendikar é peraí. um plano com elfos, mas não Tinha faz o sentido elfo muito. que ela mesma, o primeiro planinalto dela enviava, né? É Ela invocava um elfinho o que tinha. escolhido de Nissa. Tinha elfos, Isso, mas não isso. sei se tinha um ambiente tribal de elfos. Tirando o primeiro Era, não Planeswalker era aquela dela, eu massa acho. crítica, né? Era um pouco discreto. Mas enfim, tem suporte para elfos em Magic Origins. E ela gera vantagem de carta só por ela mesma, né? Ela filtra o seu deck, né? Virar ela é difícil. Sétimo terreno é difícil, né? Não é super difícil, cara. É outra coisa que eu gosto dela, porque, tipo, se você tiver ela já no late game, tipo, ela já garante que você vai conseguir transformar ela. Tá, Porque mas você você não pega. pode estar jogando ela no deck pensando em virar. Eu preciso que ela vire para ganhar o jogo. É, É inteligente. exatamente. É esse o meu ponto inicial. Você precisa de. O que vai jogar vai ser o que é bom tanto quanto criatura quanto Planeswalker. Ah, com certeza, porque você tem que partir do princípio de que na maioria das vezes você vai ter ter só a criatura. É, exato. É, eu gosto de Planinauta no esquema assim, straightforward, como a última USPF de 6 manas. Você vai baixar ela, vai gerar 3 fichas, ou vai limpar parte da mesa, né? É isso que ela faz, você é seguro, né? Você não tá apostando nada. É para isso que você pôs a carta lá. Você tá investindo muita mana nisso. Então, eu acho a Anissa interessante. Pode ser que ela jogue no tipo 2. É difícil jogar nos outros formatos, até porque virar ela é complicadíssimo, né? Sétimo terreno. E é isso. No cubo, eu vou pensar. Ah, acho que dá para encaixar, mas dá para dar uma testada. Eu não rodo esses elfos, né? Porque como o cubo tem poder, tem as Power Nine, enfim. É, aí fica meio tosquinho, né? Ah, Não tem sentido. eu vou pegar esse elfo de lá no ar, esse Mox Emerald. Não, e também porque não tem sinete. Então o papel do verde está muito importante como ramp Ah, e sim. como a correção de mana. Então as melhores cartas de correção de mana estão lá, como a Cariátide, Aves do Paraíso, enfim, os elfinhos pequenos, né? Isso é um pouco mais lento e só pega a floresta básica. Então tem uma aplicação limitada. Mas eu vou pensar, de repente tem alguma coisa que não joga muito, eu posso colocar para fazer um teste. Porque no cubo, chegar a 7 manas é um pouco mais fácil. A não ser que você jogue contra o Mono Red. Ah, eu odeio jogar contra alguém de mono red, putz. Não é muito interativo, né? Não, é o cara atacando um monte de pedra em você, basicamente. É, mas assim, o legal do cubo é que tem tantas interações possíveis que às vezes ele tem que dar umas voltas para tentar te atacar e não consegue. Assim. Eu já venci partida contra Mono Red com Upheaval, sabe? Dá para fazer. Tem deck menos interativo, por exemplo, Storm. Eu nem ponho apoio para Storm no cubo porque Ah, não é nada interativo. definitivamente. O cara sempre vai tentar fazer a mesma coisa. Então, o último segmento, Grilo, vamos falar dos spoilers dos últimos 2 dias, Dos últimos rapidinho. 2 dias. Isso. Só dos últimos 2 dias tem tanta coisa legal aqui. Ah, cara, a gente não tem tanto tempo. Tem que deixar. A gente faz um site review. O que que você acha? Ah, beleza. Ah, quando sair tudo Quando a gente sair tudo, a reserva um gente programa analisa carta por carta. Mas vamos aí. falar só das principais cartas dos últimos 2 dias. Dias. Então aqui temos. Os Ontem, Painlands vão voltar. Painlands inimigas vão primeira voltar. coisa, né? Os Tirar isso Painlands do caminho logo de inimigos uma vão vez. voltar. Então não precisa vender só seu Shivan Rick, seus Cave of Coils, que vai continuar no Standard. Mas então, isso é um sinal? Isso é um sinal para mainlands de cor inimiga em Zendikar? Eu acho que faz sentido, porque se você lançou Payland de cor inimiga, você lança os mainlands de cor inimiga também, porque você complementa um com o outro. Você precisa das manas inimigas para gerar, para transformar o mainland, né, inimigo. Ah, não, acho que o pessoal tá querendo voltar as Fatlands inimigas, cara. Eu não tiro essa esperança das pessoas. Olha, eu quero também Fatland inimiga, também quero. Mas assim, ou eles vão fazer algum tipo de combinação, uma sinergia com esses Painland de cor inimiga, ou vão complementar com as cores amigas, de alguma forma, com os terrenos em Zendikar. É, bom, mas a gente tá falando de Origins, vamos deixar o Forza indicar depois. Sim, vamos lá. Tem um arcanjo aqui que eu quero comentar. É canjo dos dízimos, né? Não, não Isso, vi. está com ele em português? Quer falar pra gente? Eu falo, eu Tava falo. em inglês, eu tô. Arcanjo dos Dízimos, uma incolor e três brancas, ou seja, 4 manas. Ele é um anjo mítico, 3/5 voa. Enquanto ele estiver desvirado, as criaturas não podem te atacar, nem é um planinauta que você controla, a não ser que o controlador delas pague um para cada criatura que quiser atacar, uma mana incolor. Enquanto ele estiver atacando, as criaturas não podem bloquear, não é bloqueá-lo, é bloquear. A menos que o controlador delas pague uma incolor para cada criatura. E aí? Olha, já vou dizer o meu principal problema para ver essa carta jogando, que é o custo. É, cartas que tem três brancas no custo, eu geralmente não vejo jogando. É um custo pesadíssimo. Meu veredito para essa carta: não. Não vai jogar no cubo e não vai jogar no T2. Porém, tem uma carta chamada Languish, né, Languish, que eu que gostaria de falar permite mais que nada nos esse últimos anjo 2 dias. sobreviva. Que permite que esse anjo sobrevive. Então, mas mesmo assim, acho que o custo é um Não, o tanto custo é proibitivo. pesadíssimo. Não, é a coisa mais proibitiva dessa As carta. habilidades são legais, mas como isso aqui não tem ímpeto, fica isso aqui devia ter ímpeto ou lampejo. Aí seria jogável. Faria É, bem mais sentido. ímpeto não encaixa porque é branco, né? Então não. Mas lampejo seria. Não, é, lampejo talvez. Assim, talvez você possa jogar isso aqui como um curve topper, né? Aquela carta que você joga, não pensando em atacar, matar com ela. Mas imagina que seu oponente tem várias criaturas que podem bloquear seus bichinhos de White Winnie, mas ele tá tapado. Você baixa isso e ataca com o seu time inteiro. Ele não vai É. conseguir bloquear, ele precisa pagar as manas, né? Sim, é Então ótimo. serviria para isso. É, provavelmente vai ver jogo em Commander, porque tem, é uma carta que tem muita cara de Commander, apesar de, tipo, Talvez. ter. Tem Tipo, Commander devoção, ser né? conhecido por. Sim. Devoção. Assim, é. Commander conhecido por, tipo, as pessoas terem muita mana, mas, tipo, à medida que eu fui jogando, fui percebendo que esses efeitos de taxação, mesmo em São comando como chatos. Commander, são bem chatinhos. São. Então, é, provavelmente vai ver jogo em Commander. Tá bom. É, só lembrando que ele deixa o combate chato, né? Porque ou seu oponente vai te atacar, ou vai guardar mana para bloquear. Dificilmente ele vai ter mana para fazer os dois, dependendo do estado de mesa, né? Então, ele tem esse potencial. Mas eu não gostei. Eu acho que vai ser uma mítica que não vai Vai chegar ser muito Book perto. Mythic. Vamos ver, a gente pode estar completamente enganado, né? Mas temos Ah, eu uma duvido opinião, a gente estamos ter aqui para dar uma enganado, opinião. viu? Sei, pode acontecer. Agora que eu tô vendo aqui as cartas, a gente não falou das duas novas mecânicas que vão ter em Origins. Ah, sim. Vamos falar, deixa eu ver se alguma das cartas de spoiler vai falar delas. Não, nenhuma. Não, Vamos falar. tem. Ah, de rara não, Nenhuma. tem um. Tipo, dos últimos 2 dias tem algumas comuns. Ah, não, tem uma rara aqui. Tem uma rara que tem. É. Vamos Vermelha. falar dela já? Vamos falar Vamos, dela. vamos. Fala aí, Grilo. É em português, é melhor. Deixa eu ver em português aqui. Exquisite Fire. Ou Exquisite. Excelência em Pirotecnia. Isso, Excelência e Pirotecnia. Uma incolor, duas vermelhas, feitiço. Causa 4 pontos de dano à criatura ou jogador-alvo. Maestria em magia. Essa é a habilidade nova. Se houver dois ou mais cards de mágica instantânea ou feitiço no seu cemitério, Excelência em Pirotecnia não poderá ser anulado por mágicas ou habilidades. Então, Ok, maestria em primeiro magia. sobre a Maestria em Magia, juiz. Essa habilidade checa na resolução da mágica, certo? Isso. Ok. E Exatamente. então a mágica que você está jogando não conta para as duas cartas, correto? Não, não, não. Então tem que ter outras duas cartas, de Isso, mágica isso. instantânea ou feitiço no seu cemitério, certo? Exatamente. Ok. Que eu acho que não é uma coisa que será muito difícil de fazer. Tipo, são só duas. Olha, vamos Beleza. pensar no limitado. No limitado, Limitado é mais normalmente difícil. é difícil. Você vai jogar 15 criaturas e 8 mágicas. Então, essa tem que ser a terceira mágica que você compra, né? Se você joga 8 mágicas em 40 cartas, você vai comprar uma mágica a cada 5 cartas, mais ou menos. Então, você tem que comprar 15 cartas para comprar 3 mágicas. E tem que ter jogado as duas antes para estourar a Maestria da Magia. Ou seja, lá pelo seu sétimo, oitavo turno, você tem condições de estourar isso aí. Supondo que as 8 cartas, né, sejam mágicas e feitiços, assim, sem artefatos, sem Sim, encantamento, sem equipamento. sem as coisas. Mas não é tão difícil. Tanto em limitado, em construído é muito fácil, né? Construído é coisa de segundo turno. Mas em limitado também não é impossível. E é sempre duas, né? É duas ou mais. Ok. Maestro de Magia vai checar para ver se tem duas ou mais sempre. Ok. E a carta em si? Três manas, feitiço causa quatro. Se O que você fosse acha? instantânea. Ah, tá querendo demais, hein? Tá mal acostumado. Cara, assim, Burn com velocidade de feitiço raramente dá pra ser bom. Tem que ser Olha. instante. Se for feitiço, é difícil jogar. Olha, Tem que ter um efeito muito bom. algumas respostas você vai querer dar, independente de ser feitiço ou mágico, que 4 de dano tá naquela faixa que normalmente eu tô pensando em Kobo, principalmente, tá? O oponente tem um monstro que você tem que responder, Ah, sabe não. aquelas coisas? É, no limitado, essa carta é excelente. Ah, você viu a piada que eu fiz aí? Ah, Excelência, excelente. mas em construído, Burn em velocidade de feitiço não costuma dar certo. Eu acho que essa carta não é uma que não vai jogar. Tá Ainda bom, tá. mais quando enquanto tiver Stoke the Flames, que é tipo um Burn ótimo. Tá bom. Quantas cartas? Qual foi a última vez que você teve uma carta de 3 manas que causava 4 de dano no construído? No tipo 2? Ah, a primeira carta que me veio à mente é Char, lá no Standard, Não, na não, primeira não. Ravenica. Não, depois teve o rito lá, aquela que tinha. Que tem no cubo, que é 3 manas híbridas vermelha ou duas incolores. Ah, sim, Flame Javelin. Flame Javelin, Ah, essa é isso. boa também. Potencialmente era 3 manas, 4 de dano, né? Depois disso eu não lembro, de fato. Não lembro de nenhuma outra. É, só Se o ouvinte procura souber, alguém que manda saiba no jogar. e-mail lá. É, mas Mas. eu gosto mais de Char porque é mais plashável, né? Não, mas pensa no tipo 2, tá chegando Goblin aí. E 3 manas, 4 de dano num ambiente que você tem. Normalmente tem que pagar 4 manas por isso, né? Pensa quanto que você tem que gastar no. Naquela de uma mana mais X que pode dar mais 2 de dano ainda se você gastar 5 ou mais. Como é que é o nome dessa Ah, carta? É de cano? é. Lava Putz, alguma coisa? agora deu branco, eu não lembro. Magma alguma coisa, eu acho. Bom, mas É. é. Então, para Eu causar sei que 4 de carta é. dano com esse negócio, você tem que usar 5 manas. Então, eu acho muito forte, eu acho poderoso. E o fato de talvez não poder ser anulado não conta muito, né? A gente viu que tem aí uma Spell Blast retornando Ah, pro. mentira, eu lembrei uma. Warlords Helix. 4 de dano você ganha mais de Ah, vida. sim. Mas é 4 de Mas era dano. instante. Era Mas instante. é 4 manas. Eu perguntei de Ah, cartas de de 3 3 manas manos. e Ah, 4 besta. de dano. Besta. Bom. E é difícil, cara. Então esse efeito é valorizado. E é raro de aparecer. Então acho que ele vai jogar. Acho que é uma carta que vai jogar tipo 2. Tal. Eu não sei, eu não tô botando muita fé. Eu acho ela forte. É, Eu tô pensando até em tipo. pôr no cubo, porque pelo fato de não poder ser anulado, porque os counters em cubo são mais fortes, né? Ah, nem me fale. Ainda lembro aquela vez que eu coloquei Cetris Ocrono com Mana Drainar, que delícia. Tá divertidíssimo, hein? A gente falando em construir um Gostei, gostei. formato saudável, você vem falando dessas coisas. Não ajuda muito. Bom, assim, tipo, eu não boto muita fé, mas não é uma carta que eu vou dizer, ah, não vai jogar nunca, é horrível. Eu entendo o seu ponto. Ok, vamos para a próxima carta? Eu vou falar de uma carta verde agora, então. Ah, antes acho que é interessante falar Da da do outra renome, habilidade. né? Renome. Renomado. Renomado. Ah, não, é renome mesmo. É uma habilidade bem parecida com monstruoso, né? Isso, ela assim, renome e um número, e diz: quando esta criatura causar dano de combate a um jogador, se ela não for renomada, coloque um número de marcadores mais um nela e ela se tornará renomada. Então ela está naquele lugar estranho de classificação de criatura em que, além de colocar marcador, ela ganha um outro tipo de classificação, né? Então, na hora ali do pré-release, do limitado, você vai ter que escrever em algum papel, colocar um marcador de cor diferente, enfim. Não, necessariamente, porque a ideia, pelo menos para monstruoso, o Mario falou, ah, para não ter que ficar inventando um monte de marcador, é tipo, os marcadores mais um são para lembrar que essa criatura é monstruosa, então renomado provavelmente vai ser a mesma coisa. Tipo, tá renomado porque tá com os marcadores. Aí, Não, tipo, sim, provavelmente vai mas ser se assim. você tiver um outro efeito que colocar Aí sim. marcadores, você não pode confundir, né? Ela ainda pode se tornar renomada. Então é interessante, lembra monstruoso, mas assim, a criatura tem que conectar, tem que engatar. E a gente tem um exemplo aqui, por exemplo, protetores de Valeron, duas incolores e uma verde, 1/3, renome 2. Toda vez que uma criatura que você controla se tornar renomada, compre um card. Então ele é 3 manas 1/3. Se ele conectar, ele fica 3/5 e você compra um card. Essa habilidade soa um pouquinho como Win More, sabe? Aquela coisa que se você ganha ainda mais. Sim. Porque se você já está podendo atacar com ela de maneira eficiente, sem ela morrer, ela vai crescer ainda mais. Então, não te dá um valor. Assim, imediato, né? Você já tem que estar na frente quando você ativa o renomado. Mas, pelo que a gente está vendo, as criaturas que têm essa habilidade, elas são de um tamanho bom. Elas são boas por si só, a maioria, por enquanto. Então, parece que tem futuro. E assim, pode terminar jogos muito rapidamente, né? Imagina que você não pode lidar com um bicho 4/4 atropelar. E ele se conecta. Ele te bate. Ele vira 6/6 atropelar. Você não vai conseguir lidar com ele de um turno para outro, muito provavelmente, no limitado. Então, o jogo tende a acabar muito mais rápido, né? Então, é uma habilidade perigosa que escala, mas tem cara de ser habilidade para limitado. Definitivamente. Se bem que tem algumas cartas que eu vi que eu acho que tem potencial pro standard. Tem uma aqui que é uma incolor, uma branca, 2/2, vigilância, renomado 1. Aí, se tiver algum deck agro branco, acho que essa carta pode encaixar, porque tipo um bicho que é tipo efetivamente 2 manas, 3/3 vigilância, parece ser bom. Ah, pode ter certeza que o Craig Wesco vai trabalhar nessa carta. Ele vai Pronto. tentar fazer o White Win funcionar. Bom, vamos ver uma próxima carta aqui. A carta verde, tem uma carta verde mítica aqui pra gente comentar, que saiu ontem. Uivador da Floresta. É quatro incolores e duas verdes, 6/5. Quando ele entra no campo de batalha, você pode procurar em seu grimório por um card de criatura verde, que não seja lendário, com custo de mana convertido inferior ou igual a 3, e colocá-lo no campo de batalha, e depois embaralhar o seu grimório. A foto dele é bem peculiar também. Parece um urso e atrás tem, parece que tem um antílope se escondendo atrás do urso. E você vê um urso com chifres, assim. Os chifres estão em outro, estão atrás, né? É interessante. Não, Ouvinte, não dá tinha uma olhada reparado na nisso. foto. Eu vou colocar nas notas do show. Você vai ver que os chifres estão atrás do urso, parece. Então parece que tem um bicho que tem chifre e tá se escondendo atrás dele. É muito estranho. Gostei. Bom, o que você acha? Vai ver jogo? Olha, a criatura tem que ser verde e não pode ser lendária. O que que a gente tem disponível? Wife? Não. Não, Não, pá, não sei. Tipo... 6 manas dificilmente joga qualquer coisa que não seja standard. É, vamos Cara, pegar. não. Olha, você tem isso e você tem Collected Company. E aí, qual você vai escolher pra usar? Collected Company, Coleta cara. de Company, com certeza, né? Então é Isso aqui bonitinho, mas. é típica carta 2 por 1, né? Mas a carta de 3 manas que você traz pro jogo tem que te adicionar alguma coisa, porque você já tá na sexta mana, né? E cartas que fazem isso não são fáceis de encontrar. Uma carta que eu penso aqui é o Boonsacher, né? Ele é 4/2, tem um corpo interessante, mas mesmo assim não é Não, eu acho que é não é uma a razão carta pela de qual eu escolhi Commander essa isso carta. aí, sabe? Carta de Commander, tipo, tem um efeito bem legal, mas não é forte, sabe? Então você vai jogar mais pra se divertir do que pra ganhar, sabe? Sei, a intenção é você ficar brincando isso aí, né, e É, tipo, inventar fazer maneiras aquelas de zoeiras. ficar roubado. Mas é uma mítica, né? Eles dessa vez não cometeram o erro de deixar tão óbvio assim que ela tem potencial. Eu acho que pode jogar tipo 2. No cubo eu não consigo ver. Teria que substituir um Titã Verde ou um Tragtusk. Não, acho que Ah, não dá, não né? dá pra. Dá. Tá. Posso passar pra próxima carta? Então, no ontem, de carta interessante, é que acho que só tem uma preta, além dessas, né, Grilo? Não, Uma tem um preta artefato aqui mítica. que eu quero discutir também. Ah, meu Deus, O lá vem. arquivo de Alhammarret. Ah, meu Deus. Você vai falar de Commander de novo? Não Ah, tem cara. outra aplicação pra essa carta. Ah, cara, desculpa, mas tipo, tô vendo essas cartas aqui de Oranges, tem um monte que eu tô vendo. Ah, vai jogar muito no Commander. Mas isso é Bom. o nível mais baixo de qualidade de uma carta. É por onde você Não, o nível começa. mais baixo de qualidade é um com nada, cara. Não, tá bom, vamos falar do pacto então. É, Pacto Demoníaco, duas incolores, duas pretas é um encantamento. No começo da sua manutenção, escolhi uma que não tenha sido escolhido. Pacto Demoníaco dá 4 de dano à criatura, o jogador alvo você ganha 4 de vida. O jogador alvo descarta duas cartas. Ok. Você compra duas cartas. Você perde o jogo. O quê? Você Você perde o perde o jogo? jogo. É isso aí. É, se eu não me engano, essa foi uma das cartas que colocaram lá pro último You Make the Card que teve. Caramba. Ah, tá. Mas isso aqui. Então, depois de 4 turnos você baixar isso, você perde o jogo. Você perde o jogo. Aí, a menos que você tenha um plano de contingência, alguma coisa de encantamento ou devolver pra mão, não sei. Mas assim, essa é uma carta. Johnny, nem vou dizer que é pra ir pra Commander porque não é pra Commander. É uma carta Johnny. É, Eu acho que sim. alguém vai chegar e olhar pra essa carta. Nossa, se essa carta ficar muito tempo no jogo, eu perco. Eu vou muito fazer um deck com essa carta. E tipo. É bem o pensamento dos Tipo, Jones. porque, tipo, os efeitos que não são de você perder o jogo são muito poderosos, sabe? Mas tem esse puta drawback que complica muito pra você jogar com essa carta. Se fosse Que é? um drawback mais leve, talvez. Mas, tipo, você perder o jogo, eu acho que é tipo. É o drawback more, sabe? Não tem como ser pior que isso. É. Bom, tá, é engraçadinha. Vamos pros spoilers de hoje. Opa, vamos começar pelo spoiler que mais chama a atenção da galera. Goblin Pile Driver está de Ah, volta e meu estará no Deus. Modern. Mais de 10 anos depois, hein, cara. Para os que não estão familiarizados com Legacy, Goblin Pile Driver é uma criatura que originalmente saiu no bloco de investida. Bloco não, da coleção de investida, na verdade. É um Goblin Guerreiro, uma mana color, uma vermelha, 1/2, proteção contra o azul. Quando ele ataca, ele ganha mais 2, mais 0 para cada outro Goblin atacante. E é uma das cartas-chave pro deck de Goblins Legacy. Ok, ó, E essa ele está de carta volta. saiu há 13 anos atrás, desde que saiu, faz parte dos decks de Goblin, porque tem um potencial absurdo. Você ataca com ele e mais outros dois Goblins, ele fica 5/2, e se o oponente está de azul, Delver da vida, vai tomar 5, entra num clock ridículo, né? Ele custa em média 18 dólares, 18 a 19. Deve baixar o preço, né? Agora que vai aumentar bastante, porque ele é Com só raro. certeza. Isso é importante comentar. Ele é só raro, não é mítico. Não tem cara de Sem mítico, não. trollagem, sem sentido. Thermogoyf também não tem cara de mítico, mas a Wizards continua Ah, é trolando a bom. gente. Mas enfim, eu acho legal. É uma força para Goblins. A Wizards está dizendo que vai ter Goblins no tipo 2 também. Não dá para ser. Cara, esse próximo Standard tem tudo pra ter deck de Goblins. Vai ter esse, vai ter Rebel Master, vai ter o Denizen lá. Pelo menos até Battle for Zendikar, né? Aí já vai cair algumas coisas. Agora o Wizard está fazendo as coisas com sentido, porque eu lembro de Zendikar, pô, os caras soltam Goblin Grenade, né, no core set anterior, aí logo depois vem um bloco que não tem nenhum Goblin, que Não, e foi Zendikar, e Zendikar. não, Não, não foi Zendikar. Zendikar, perdão, Ah, foi não. Innistrad. Foi Innistrad. Innistrad não teve Goblin mesmo. Foi a maior trollagem com uma carta divertida e antiga, clássica, como Goblin Grenade. Quer dizer, eles colocaram a carta lá e não fez nada, né? Não fez nem Mas cosquinha. agora vamos falar dessa carta sobre ela jogar em outro formato, Modern. Putz, cara, não fala. Será que agora vão Que ser um deck utilidade é que competitivo Modern. Nossa. Goblin para Modern? Porque você percebeu, né? Será? Agora tá deck tribal tá jogando Modern, estamos tendo Elfo, Merfolk ganhou um GP agora. Por que Sim. não Goblins? Eu acho que sim. Assim, o Mono Red já tá forte no Modern, né? A gente sabe que de vez em quando o Mono Red Mono aparece. Red que splasha preto pra Bump in the Night, branco pra Boros Charm, verde pra Tarkas Command. Sim, e assim, a gente não pode esquecer que é um formato muito intensivo em metagame, né? É um formato de GP mesmo, de tão variado que é. Então, se você não tem side contra o deck, ele pode abocanhar em alguma coisa. Como um Manalize Dread da vida. No Legacy, pode abocanhar aí um título se você não tiver preparado contra. Então, com certeza, a partir de agora vai ter gente com decks de Goblin ou decks Mono Red aparecendo, ou os dois, né? Uma coisa não impede a outra. Definitivamente. Um deck tribal forte e rápido, com certeza vai ter. Muito legal. Eu Definitivamente. acho legal o Wizards trazer de volta e na raridade que trouxe. Está precisando jogar essa carta no mercado, sim. Sim. Bom, o que mais tem de destaque aqui? Mais uma carta que voltou. Knight of the White Orchard. É o Cavaleiro da Orquídea Branca. Cavaleiro da Orquídea Clássico. Branca. Duas manas brancas, 2/2. Uma criatura, um mano cavaleiro. E tem iniciativa. E tem quando ele entra em campo, no campo de batalha. Se um oponente controla mais terrenos que você pode procurar uma planície no seu grimório e colocar em jogo, sem ser virado. E nota, não precisa ser uma planície básica, pode ser qualquer planície. Exato. É uma carta legal, ela participa de vários cubos, né? É muito fácil encontrar ela nos cubos. Eu tive que tirar da Não é super porque. competitiva, mas Eu acho é legal. legal. É mais uma que o Craig Wesco vai testar. Com E ela é certeza. rara, né, na edição, e ela tem potencial, ela é bem interessante, te ajuda é uma carta branca que dá ramp, né, se você começou Sim, comprando, ela possivelmente dá ramp, e é Branco fácil. gosta desses poucos ramps que tem. Sim, ela pode te deixar em 4 manas no segundo turno, desculpa, no 3 manas no segundo turno, né, e 4 no terceiro. Então, combinando com verde aí, pode te ajudar a chegar em curvas altas. E que mais? Fala aí de um Hate Bear novo, que não é um bear, né? Não, um cavalinho. É Vryn Wingmare. Deixa eu ver como é o nome em português aqui. Não tem em português. Ah, Pelo menos eu não vou encontrar oficialmente já. ainda. Tá só no Ordens. Bom, enfim. É um Pegasus, uma branca e duas incolores pra baixar. 2-1, voar, criaturas. Mágicas que não sejam criaturas custam uma a mais. Então tá basicamente se popularizando como o cavalinho da talha. É verdade, e não é justo chamar Aí. isso de bear, porque o que define um bear não é poder e resistência, sim, o custo, né? Justo. Isso aqui custa Aí. 3 manas, é muito É, eu diferente de um vou. vale pelo custo. Aí eu vou, por Muito real, diferente. eu não colocaria isso no Hate Bears, porque eu prefiro que esse efeito custe 2 e não 3. Sim, concordo Tipo, perfeitamente. eu sei que tem um detalhe que tipo, você pode ter mais de um no campo, enquanto a talha você só pode ter uma, mas ainda assim, não, eu acho que 3 manas é um pouquinho demais. E assim, Tipo, tem a 2 evasão, né? Esse bicho voa, tá? Ele só tem iniciativa. É, mas ainda assim, 3 manas não acho que rola, sabe? Eu acho que Você tá não me conseguindo ver que tem apetece. suporte para um deck? Tá começando a surgir, né, o suporte para um deck tipo 2 de um tipo de White Winnie? Porque você tem criaturas Ah. pequenas, uma criatura grande como esse bicho, ele vai impedir um Languish no quarto turno, né? E vai deixar o seu oponente restrito a um removal por turno, pelo menos, né? E é um deck com corpos bons, assim, tem uma mana É. 2-1, tem 2 manas 2-2 iniciativa, tem um suporte legal. Mas É, fora sim, tá isso eu não vejo. aparecendo um suporte bem bacana. Sim. Fora do tipo 2 eu não vejo esse cara jogando, porque Não, acho difícil. o que faz da talha boa não é a talha boa não é a evasão, a falta dela, enfim, é o custo, né? E de 2 para 3 manas é um salto muito grande. Bom, Guido, eu acho que de carta interessante é isso, dos últimos 2 É, dias. também tá, tipo, aparecendo umas cartas de elfo aqui, dando bastante dica que eles vão fazer um suporte bem tribal. Em preto e verde, né? Em preto e verde, sim. Eram as cores em que eles apareciam em mod, em Lorwyn. Bloco de Tem Lorwyn. outras cartas que eu queria falar, mas acho que a gente vai ter que deixar para outro dia, porque esse podcast já tá bem extenso, né? Ainda bem Então, que é você que vai editar. ouvinte, se você ainda está acordado, muito obrigado por ouvir. Dúvidas, reclamações, Agradecemos. sugestões, manda para mtgbrpodcast@gmail.com. Esse é o nosso primeiro podcast, então desculpa qualquer vacilo. Exatamente. E se você existe mesmo, por favor, avise, falo que a gente pode melhorar e é isso. A gente vai tentar produzir mais conteúdo aí de qualidade. Aí a gente se vê de novo semana que vem, se tudo der certo. Exatamente. Então acho que era isso, Grilo. Falou, pessoal. Falou, Obrigado por ouvir. Então, até semana que vem. Tchau.